tem a média. Eu não sei de qual de vocês ouviu alguma aula anterior. A aula tem uma média de 1h30, 1h40. Depois, os caras ficam fazendo perguntas, tirando dúvidas. O total de tempo que a gente fica aqui conversando são 3 horas. Então, assim, de aula a aula, é 1h30, 1h40. Depois é a parte das dúvidas. Se for uma dúvida pertinente da aula, eu respondo, normalmente eu respondo no meio. Se não for, você pode fazer qualquer pergunta, tá? Menos de, ah, Chip, é pecado mostrar o pinto no ponto de ônibus. Aí eu não respondo essas coisas, porque eu já respondi, em alguma das aulas eu já respondi, já fizeram essa pergunta. Se for a Patixa, não é. A Patixa, o pecado da Patixa é que é o Pinas gostar dela. Esse é o pecado da Patixa. Antes dela existir, eu não tinha problema com ela. Aí o empinador de notebook pegou o hiperfoco desse diabo desse traveco e só usa GIF dele, só manda coisa dele. E aí eu peguei raiva, aí virou. A existência dela ficou problemática. Ele tem, sabia? Chegou o sommelier, outro cara que tá sempre aí. O Dex chega lá no meio do negócio, o Dex, não sei o que acontece, que ele só chega lá no meio da aula. Então, acho que estamos todo mundo aqui, né? Para quem não viu o tema da aula de hoje, aliás, para quem não viu, hoje é uma aula que eu venho avisando há muito tempo, que hoje é uma aula que nós vamos precisar ter a Bíblia. Hoje nós vamos ler um bocado de Bíblia. Um monte de Bíblia. Então, quem não está com a Bíblia na mão, não está no app, não está no computador, senta com um amigo. Senta com um amiguinho. Vê quem é que tem. Em algum dos momentos, eu não lembro agora em qual altura da aula, nós vamos ler Macabeus. Então, o Baitola vai ter que sentar com algum amigo, porque é um livro que só tem na Bíblia Católica. Tá? Nós vamos ler segundo Macabeus. Não, mas aí tem, você vê ali. O livro, eu acho muito da hora o livro de Macabeus. Não só o livro de Macabeus, ele é muito interessante, como o conceito de Macabeus é muito da hora. Porque, e aí, Baitola, vou te explicar um pouco por cima. Macabeus, ele é o último livro do Antigo Testamento na Bíblia Católica. E ele é sobre uma revolta judaica contra uma parte do Império Romano. E o líder dos caras é um cara chamado Judas Macabeus. E o primeiro livro de Macabeus conta a história da briga deles. Eles vão, brigam e vencem. E o ponto é que eles tiram sarro dos romanos porque eles creem na vida eterna. Eles creem que Jesus vai, Cristo, Deus, vai ressuscitar o corpo deles no fim da vida. Então eles vencem porque eles não têm medo. E isso é o primeiro Macabeus. O segundo Macabeus é a mesma história, na mesma linha do tempo, mas aí ele está falando sobre o aspecto teológico do que acontece com o Macabeus. Então ele está mais falando do povo, da tribo, do povo de Macabeus, da família estendida de Judas Macabeus. E como eles estão sofrendo com isso e a fé deles na vida eterna é uma coisa muito da hora. O usuário não gosta, mas eu acho muito da hora. Lutero tirou. Os caras vão dizer que é por causa da Septuaginta e dos textos maçoréticos. Não é. Ele tirou porque lá tem as passagens mais diretas falando sobre o purgatório. As mais diretas. E ele tirou por causa disso. Foi por causa disso que ele tirou. Mas a gente vai chegar lá, tá? Hoje a gente vai ler bastante da aula. Tipo, é pecado comer durante a catequese? Só se eu chamar você para ler. Tá? Falar, não posso ler porque eu estou jantando. Aí é pecado. Se você, enquanto eu estou falando, você estiver comendo aí, beleza, tá tudo certo. Bom, então cadê o Luco para rezar? Não, cadê? Quem é que vai rezar hoje? Doutor Baitolagens. Ah, não, você pode, Baitola, desculpa. Você pode? Eu esqueço que tem um certo horário que você. Pode? Não, eu posso, mas o que que eu vou. Como que eu. Você vai jogar assim, ó. Você vai jogar assim na internet, sabe? A rede mundial de computadores? Sei, sei. Você vai jogar assim, ó. Ave Maria. Ah, tá. E vai Ave Maria. ler. Isso, vai ler a oração da Ave Maria. Ave Maria, Depois Pai você vai Nosso. jogar assim. Exato, depois você vai jogar Pai Nosso e você vai ler o Pai Nosso. Mas na ordem contrária. Primeiro Pai Nosso, depois Ave Maria, tá? Ah, beleza, beleza. E também termina com Glória ou Homem Jesus? Meu amigo, você já tá sabendo demais. Pode Não, aqui mandar tá o que aqui, quiser. Nossa Senhora das Graças. Faz o pupurri aí, manda bala, manda bala. Tá bom, vamos lá, tá. Modo sério. Tá, vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Lindo! Uhul! Eba! Aplaude aí, todo mundo, todo mundo. Lindo, perfeito. Cara, é isso aí, Baitolas. Já resumiu melhor que o Luke fica sempre. Ah, peraí. Ai, que eu deixei você sozinho no negócio. Coitado. Não ficou surtando igual o Luke. Muito obrigado, Baitolas. Você é lindo. De nada. Bom, vamos. Agora que nós fomos abençoados pelo nosso amigo Baitolas, ele falou que ele não pode, Solon. Eu não vou culpar ele por ele não poder. Às vezes o cara tá, tipo, nem tá em casa e tá ouvindo a aula e eu não vou punir o cara por estar assistindo a aula, entendeu? Vamos lá. Não, eu quero punir ele por ser Lucas. Não por ele não poder rezar no momento. A gente tem que ter senso de proporção das coisas, tá? Então, vamos começar. Alô, por favor, Ana Marista, tá? Ó. O que é que vocês se lembram do que acontece quando a gente morre? Red, você agora, ó, tá aqui, igual Death Note, daqui 30 segundos você vai morrer, tá? O que é que vai acontecer com você? Julgamento particular, e aí? O que vai acontecer no julgamento? Quais são os desfechos? Explica para mim o que a gente aprendeu na aula 3 e 4. Ó. Meu, é simples, é simples. Deus vai julgar seus pecados, claro. Se você estiver com ele, você vai estar, porque ele tá julgando você. Se você tiver em amizade com ele, isso. Ele vai levar você. Se não, vai te mandar se fuder. Desapareça da minha casa. E é isso, exatamente. Esse negócio que você falou, falar uma coisa muito bonita para vocês, tá? Você acabou de descrever, vocês, tirando o Solon, que já era, todos vocês agora são minorias, tá? Meus parabéns. Vocês são minorias. Vocês podem ir lá no CRAS amanhã. Porque raríssimos os católicos. E eu vou dizer até os cristãos, no geral, protestantes e tal, que entendem qual é o destino da alma. A coisa mais comum para um cristão hoje em dia é: o Viana morreu. No velório dele, vão estar falando. Ah, ele tá junto de Deus. Ai, que bom. Ele está num lugar melhor. Gente, que coisa de se falar, porque a gente não sabe o que aconteceu com o Viana. Você não sabe que fim levou nosso amigo João Neto depois que ele foi atravessar a rua e passou 7 carros em cima dele, um atrás do outro. Tá? A gente não pode ficar assumindo o que acontece com a alma do cara. Mas, só de você saber o que vai acontecer com a sua alma, você já está na minoria dos cristãos. Tem um canal muito legal, só um parênteses, tem um canal muito legal no YouTube chamado How to be Christian. Em inglês mesmo. É como ser cristão, How to be Christian. E esse, o cara sempre fala, ah, vamos ver o que esses caras estão falando e interpretar de acordo com a interpretação cristã, não sei o quê. E eu tive de ver, cara, eu peguei o canal bem no comecinho, tipo, o segundo vídeo dele apareceu pra mim. Eu tive de ver, mano, muito, muito do esse, muito dos vídeos, assim, sei lá, o vídeo tem 30 minutos. Lá no minuto 20, eu percebi que o cara é católico. Porque nos Estados Unidos, eles têm muito essa frescura de que católico não é cristão. E ele tá fazendo, e ele faz tipo o oposto. Ele pega os protestantes e fala, ó, o católico lê a Bíblia e ele não adiciona palavra nenhuma. Ele não inventa a interpretação nenhuma. Então só o católico é cristão, é o oposto. Então quando eu falar cristão, eu tô querendo falar tipo católico cristão, tá? Mas os cristãos no geral. O John falou, me senti mal agora, eu fui consolar a perda de um pai de um colega de jiu-jitsu e falei que o velho estava num lugar muito melhor. A gente não sei como era o velho. Então, John, você já está aqui há algum tempo, você sabe, você não pecou, você não fez nada de errado, tudo bem. O seu amigo, provavelmente, se você falasse uma coisa melhor, uma coisa mais técnica, ia ser pior. Tá? A gente também tem que lembrar do negócio que eu falei na aula passada e na retrasada. A gente tem o nosso parâmetro número um quando a gente vai lidar com uma outra pessoa, nós enquanto católicos, e especialmente com uma pessoa que não é católica, o nosso primeira abordagem ela tem que ser sempre o carinho com a pessoa, a ternura com a pessoa. Então, você falou isso porque você estava com um carinho para o seu amigo. É a melhor coisa que você podia ter feito. Eu estou falando para você, John, não assumir. Se aquela pessoa, tá num lugar melhor. Porque as pessoas falam isso, elas não falam de boca para fora. É só o que elas sabem. Ela vê o velho, o vô dele estatelado ali, e as pessoas não têm a catequese, elas não têm o conhecimento. É só o que elas pensam, meu vô tá num lugar melhor. E apaga para elas. E o meu ponto é. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque na nossa. No mundo hoje, na sociedade, a gente desligou o conceito de vida eterna. Quando a gente fala que fulano está no lugar melhor, a usuário de positivo explodiu, o positivo finalmente explodiu nas mãos dela e carbonizou ela, 2.000 graus ali, ela virou a tocha humana, as pessoas pensam assim, ela foi para um lugar melhor e acabou, desliga. Elas não pensam mais nada sobre isso. É uma frase pronta, enlatado. E a gente não pode cair nessa tentação de não entender o que acontece após a vida. Essa vida é como se fosse um vidro, um insulfilme que a gente tem. A gente tá vendo imagens, sombras da outra vida. E claro, a gente está vendo de uma forma imperfeita, a gente está vendo de uma forma que a gente não consegue reconhecer os desenhos das coisas. Quem de vocês já está com a Bíblia na mão e consegue abrir em Mateus 22? O usuário de dispositivo está com a Bíblia na mão, abre aí Mateus 22 para mim, usuário. E aí você aceita para subir aqui para falar. Caramba, funciona. Da última vez eu tive É, lógico. resistividade. Leia para mim, por favor, Mateus 22, do 23 ao 33. Deixa eu ver onde termina. Ô, Viana, ela fala muito mal desse positivo, mas toda vez que ela precisou, ele tava aí, ó, dando conta, Você trabalhando. não Ela é sabe muito injusto com o que eu esse coitado. passei. Você não sabe pelo que eu passei. Ok, achei onde falar. Vamos lá. 22, 23 ou 32? Não, são pela justiça. Contra a hipocrisia religiosa. Então Jesus falou a multidões e a seus discípulos. Os doutores da lei e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, façam e observem tudo quanto eles disserem a vocês. Porém, não imitem as ações deles, porque dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os impõem nos ombros das pessoas. Calma aí, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Você está lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 23. Ah, comecei a 23. Eba, fiz errado. Você estava lendo o capítulo 23, versículo 22? É o contrário. Sim. É o 22, versículo 23. Parábola do banquete? Exato. Ok. Jesus voltou a falar com eles em parábolas. O reino dos céus é como um rei que celebrou o casamento de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados ao casamento, mas estes não quiseram ir. Enviou de novo outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que o meu banquete está preparado. Meus touros e animais cevados foram abatidos e tudo está pronto. Venham ao casamento. Mas eles não deram atenção e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os demais agarraram os servos, maltrataram e mataram. Furioso, o rei enviou suas tropas, destruiu esses assassinos e incendiou a cidade deles. E disse a seus servos: o casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Vão, portanto, às encruzilhadas dos caminhos e convidem para o casamento todos os que vocês encontrarem. E saindo pelos caminhos, os servos reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a festa de casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, viu aí um homem que não usava roupa de festa. Disse-lhe: amigo, como você entrou aqui sem a roupa de festa? Ele ficou mudo. Então o rei ordenou aos que se serviam: amarrem os pés e as mãos dele e o atirem fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. De fato, muitos são os convidados, mas poucos são os escolhidos. É até 23, né? Okay. Então os fariseus foram e se reuniram para encontrar um plano. Ó, Osório, deixa eu só te interromper um minutinho. Era para você começar no 23, mas você começou do começo antes de interromper. Era você começar no 23 até o 32. O quê? Mas tava no... É. O quê? Era para você começar no versículo 23. O quê? É, eu falei Mateus 22, versículo 23. Aí você foi e leu Mateus 23. Não, opa, então. E aí eu falei 22, beleza. Aí você começou do 22, não, e a gente interrompeu. Aí tô lendo, tô ouvindo o evangelho. Lê até chegar no 23 e depois você vai até o 32. Começa do 23, então, ó. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus. Começa dali. Ei, ei. Ah, achei. É a ressurreição dos mortos. Exato. Eu tô no canto da página, por isso não achei. Nesse dia, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que dizem não existir ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer sem ter filhos, seu irmão se casará com a viúva, dará descendência para seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou, morreu, e não tendo descendência, deixou para seu irmão a mulher. O mesmo aconteceu com o segundo, o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu a mulher. Na ressurreição, portanto, de qual dos 7 ela será a mulher, já que todos a tiveram? Jesus lhe respondeu: vocês estão enganados, desconhecendo as escrituras e o poder de Deus. Que, na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Mas todos são como os anjos no céu. E sobre a ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões ficaram maravilhadas com o ensinamento deles. Eu pensei, quase desligou agora. Iba! Eu sei que deu uma pixelada no seu áudio. Mas era isso aí. Muito obrigado. Aparelho com eu. Falou. Ó, o sommelier tá querendo arrumar um namoro. É normal, é a vida, todo mundo tem esse direito. Não, eu tô incentivando, não tô culpando ninguém. Ela tem mesmo uma voz bonita. Eu posso falar que eu sou casado. Você falando, você está tentando arrumar alguma coisa. Essa parte que o usuário leu, aqui eu queria destacar para vocês, especialmente para meu amigo Bartolas, que eu sei que era protestante até dia desses. É o 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Isaac, Abraão e Jacó estão vivos junto com Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você, Bartolas, perceba como Cristo e a Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, eles vão mostrando que as pessoas que morrem em amizade com Deus, elas não morrem, mas elas vivem. Assim como eu falei que o que nós temos hoje é só um vislumbre, é só, como eu falei, a caverna de Platão, das coisas que existem no céu, e a gente falou disso em várias das outras aulas, de como várias das coisas do céu são imagens dela, maneiras delas, expressões delas estão na Terra hoje, do mesmo jeito é a vida. A vida que nós temos, ela é um presente de Deus, porque Deus nos dá o presente do tempo. Então a gente tem a chance de se arrepender, a gente tem a chance que o tempo passe. Já expliquei isso para vocês. Mas a vida que nós temos, ela também é uma vida imperfeita. Porque a vida perfeita é a vida do céu, é a vida de Deus. Ele está dizendo aqui, ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque ele não é o Deus dos mortos, mas ele é o Deus dos vivos. Então, a noção de que nós morremos e a nossa alma some, a nossa alma deixa de existir, tem um dos livros de Santo Agostinho, um dos mais legais de ler, mas ele é muito complexo em teologia, qual que não é, tem nenhum livro de literatura de Santo Agostinho, mas ele é um dos mais bonitos de se ler, que se chama Cidade de Deus. E em Cidade de Deus ele fala, eu até separei o trecho certinho que eu me lembrava meio por cima. Ele fala: as almas dos falecidos piedosos repousam em paz, mas elas não estão separadas da igreja, que já hoje na terra é o reino de Cristo. Se assim fosse, não haveria lembrança dessas almas piedosas no altar de Deus. Então, desde o começo... Santo Agostinho é ano 500, tá? Santo Agostinho é ano 500. Então, desde o começo, a igreja já entende que quando a gente bate as bielas, a gente não acaba aqui. Quando a nossa vida de verdade começa quando a gente morre, porque nós vamos viver a verdadeira vida. Quem morre em amizade com Deus, ele vai ficar mais vivo. Vai ficar mais consciente, vai ficar mais ativo do que nós temos hoje. Que essas coisas que nós temos hoje. Eu falei como Jesus, foi na última aula, se eu não muito me engano, vocês podem me corrigir, exatamente, Bartolas. Para todo mundo. Quem está no inferno também. Obviamente a pessoa está no inferno, ela não está em amizade com Deus, mas aquela pessoa, a alma dela ainda existe. Tá? Assim como você no seu DNA, se você olha o seu DNA lá, é a combinação perfeita para criar o baitola ideal, o evangelion dos baitolas. E sei lá, quando você se muda de cidade, você se muda de casa, você não muda quem você é. Quando você morre, quando você sai do seu corpo, você não vira uma outra pessoa. A sua natureza ontológica, eu falei essa palavra várias vezes na última aula, para vocês entenderem que a natureza central, é a, é a própria natureza das coisas. A sua identidade ontológica, ela não muda. Então, quando você morre, a sua identidade ontológica é a mesma. Você ainda é o Baitola. Mas você vai ser... Ou você vai ser mais Baitola. Você vai ser o Baitola perfeito junto a Deus. Eu não percebi, não foi de propósito. Eu percebi que a frase estava chegando lá. Você vai ser um Baitola perfeito junto a Deus. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês? Acho que eu até usei a Teru de exemplo. Quando eu estava falando do anjo, que a família tem um anjo. E ela falou, ah, e se os pais se separam, o anjo tem que fazer dupla jornada? Eu falei, não, porque a família é um laço indissolúvel. Não interessa se você não quer ver sua mãe, seu irmão, seu pai pintado de ouro. Sua família vai ser sempre sua família. Do mesmo jeito, o vínculo, o seu vínculo com Deus, ele nunca se quebra. Cadê a outra parte que eu anotei aqui? Eu vou ler, tá? Para não ficar de chatice com vocês, chamando toda hora, humilhando um de vocês. Isso aqui está em Romanos 8, quem quiser pegar para ler comigo. Do 31, começando do versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Ó, essa aqui é de tatuar, tá? Quem aí for, ainda for menininha que está na idade de fazer tatuagem para aparecer Pick Me Girl, pode mandar essa. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se o Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa parte que ele fala, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o anjo, nem o demônio pode nos separar do amor de Deus. É isso que eu estou tentando falar. Essa é a explicação do que é a comunhão dos santos. Se algum dia alguém parar para perguntar para vocês, ah, esse negócio que católico acredita é a comunhão dos santos, o que é a comunhão dos santos? É isso. A comunhão dos santos é a certeza que nós temos de que nem a morte separa a gente de Deus. E se nem a morte separa a gente de Deus, quem morre em amizade com Deus não está morto, mas está mais vivo do que nunca. Então, o que esse povo é? Esses são os santos. Santos. Santos, gol! Eu ando muito assistindo um canal. Eu nem sou santista, tá? Um canal de um santista. Eu gosto do jeito que ele fala. Eu acho o cara se expressa bem. E aí eu tô com o hino do Santos na cabeça. Glorioso sabonete praiano. Puta, como o Pelé era. Já tava na hora dele já, né, mano? Então, vamos separar. Nós temos, eu acabei de falar que quem morre está em amizade com Deus e está vivo. Nós estamos vivos. Também estamos vivos. E quem está no purgatório, como bem lembrou meu amigo Baitolas, que vai ser o Baitola perfeito, essas pessoas também estão vivas em Deus, junto de Deus. Só no purgatório. Se toda essa gente está viva, e como disse aqui Santo Agostinho, que as almas dos piedosos, estou lendo aqui, tá? As almas dos piedosos não estão separados da igreja, então está todo mundo na igreja. Está todo mundo na igreja. Mas nós estamos em situações diferentes da igreja. Então aqui é que entra uma das definições mais legais, mais bonitas para mim, do que é a Igreja Católica. A usuário sabe qual é, eu vou deixar ela responder, porque ela já falou várias vezes ao longo dessas sete aulas. Quais são as três divisões da igreja? Olha lá, os machistas. Eu falei pra deixar a menina responder e passou na frente. Vagabundo demais, né, cara? Como é que pode? Machista, mano, é machista. Sexista, né? Não é mais machista, é sexista. Porque aí, por causa dos travecos, né? Aí não é mais machista, é sexista agora. Mas é a igreja militante, a igreja penitente, que são quem está pagando os pecados no purgatório, a igreja penitente, e a igreja triunfante. A igreja militante somos nós. Nós somos todos militantes. Por que nós somos militantes? Falei lá na aula 5, hein? Na 5 e na 6. Não. Na 4 e na 5. Nas aulas 4 e 5. Nós estamos lutando, exatamente, porque isso aqui é uma guerra espiritual. Gente, nenhuma aula que eu estou dando... Eu faço as aulas com muito carinho, com muito pensamento para vocês. A gente está construindo um trilho de conhecimentos aqui. Nós estamos lutando uma guerra espiritual. Viver no mundo e não querer ser do mundo é uma guerra espiritual. É combater o mundo, combater as tentações e combater o diabo. Então nós estamos constantemente sob ataque e quem está sob ataque está em guerra. Exato, meu amigo Paulo Couto. Eu gosto muito do... O Cogos é... A melhor coisa que você pode esperar se você é autista e nunca descobriu. O Cocos tem muita sorte que ele não come merda. Ele tem muita sorte. Porque ele está desse lado. Mas ele tem o coração no lugar certo. Tá? Porque é isso. A identidade visual, a ideia visual dos cruzados era sobre isso. Tá? Eles estavam mostrando que a igreja militante é uma guerra de verdade. Alguém falou, foi o Baitolas, falou: ah, se tem muçulmano querendo entrar na igreja e eu estou armado, eu posso atirar? Você deve atirar, porque as expressões da igreja militante na terra, elas são diversas. Essa é uma delas. O ponto das cruzadas, o ponto de São Bernardo de Claraval, quando ele fazia aqueles discursos maravilhosos de São Bernardo para convencer o povo da necessidade da primeira cruzada, era esse. É que a guerra espiritual que nós vivemos, ela é, ao mesmo tempo, uma guerra material. E guerra material é porrada, é bomba, é espada. Se necessário, ela é também. Mas é claro que pode, Dex. Pode falar. Fala pro padre. Fala: padre, a catequese que eu estou fazendo com o meu amigo Chip, que é um gato comendo pastel, me falou que eu posso rezar pro Lula morrer e também posso bater na cara de macumbeiro se ele falar mal de Nossa Senhora. E aí você manda pra gente a sua procura de uma nova paróquia, tá? Que a gente ajuda você a achar uma paróquia nova. Mas pode falar. Fica à vontade. Você não tinha percebido que era um gato comendo pastel e tomando coca? Até agora? Não vou responder essa por enquanto, tá, Viana? Calma lá. Opa, opa. Vai cair o Discord. Ah, lembra que mudou o CEO do Discord. Vai cair a aula, se eu responder pra você. Então nós somos a igreja militante. Quem está no purgatório, que também está vivo e também está na igreja, essas pessoas são a igreja penitente. Quem está no purgatório já venceu a guerra. Quem tá no purgatório já venceu a briga, tá? As pessoas já vão pro céu, já deu certo pra elas. Só que às vezes, quando você tá numa guerra, quando você arruma uma briga, de vez em quando você sai sem uma perna, sem um olho, sem um braço. E você tem que passar um tempo no hospital de campanha. Isso é o purgatório. O purgatório é o hospital onde você passa para se curar da infecção do pecado na sua alma. E uma vez pronto, uma vez sarado, uma vez são, você sai de lá para a igreja triunfante. A igreja triunfante são os santos no céu. São essas pessoas que nós lemos aqui em Santo Agostinho, que nós falamos, que a usuário muito bem leu, com muito custo, quase não chegou lá, mas leu aqui em Mateus. São essas pessoas que estão vivas junto de Deus. Tem um documento do Vaticano II, chamado Lumen Gentium, que ele tem uma explicação muito boa. Eu não vou pedir para nenhum de vocês ler, porque para achar, até achar, tal, que eu tenho aqui, eu tenho separado, fica mais fácil para mim. É meio grande, tá? Então, se segurem aí. Desse modo, enquanto o Senhor não vier na sua majestade, todos os seus anjos com ele, e vencida a morte, tudo lhe for submetido, os seus discípulos peregrinam sobre a terra. Outros, já passada essa vida, são purificados, e outros, finalmente, são glorificados e contemplam claramente o Deus Trino e Uno como ele é. Todos, porém, nós comungamos, embora de modo e grau diversos, no mesmo amor de Deus e do próximo. E todos entoamos o nosso Deus, ao nosso Deus, o mesmo hino de louvor. Todos os que são de Cristo e têm o seu Espírito estão unidos numa só igreja e ligados uns aos outros nele. E assim, de modo nenhum se interrompe a união dos que ainda caminham sobre a terra com os irmãos que adormeceram na paz de Cristo. Mas antes, segundo a fé da igreja, aumenta a comunicação através dos bens espirituais. Bem-aventurados estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a igreja na santidade, enobrecem o culto que ela presta a Deus na terra, contribuem de muitas maneiras para sua mais ampla edificação em Cristo. Recebidos na pátria celeste, vivendo junto do Senhor, eles não cessam de pedir por Ele, com Ele e nele, a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra eles alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Servindo ao Senhor em todas as coisas e completando o que falta aos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela solicitude dos nossos irmãos. O que o Papa escreveu aqui? Ele está falando, o que falta na gente, a gente tem que pedir para quem está mais próximo de Deus, porque está todo mundo na mesma igreja. A gente só está em áreas diferentes da igreja. Mas São José de Cupertino está próximo de Deus. Ele está cara a cara com Deus. Então, se você quer pedir alguma coisa, peça para Deus e peça para São José de Cupertino, que ele pede para Deus diretamente. Ele vai pedir para você, para Deus. São José de Cupertino, Baitolas, quando você reza para ele, ele está frente a frente com Deus, dizendo, ó, o Baitolas está pedindo um negócio para mim. Se for do seu agrado, faz isso para ele. Ele está cara a cara com Deus pedindo isso. Porque ele é seu amigo, ele é nosso amigo, ele é nosso irmão. Porque nós somos todos batizados, fazemos parte da mesma igreja. Deus não fez nada, nada do que Deus fez é solitário. Nada do que Deus fez é solitário. Tudo o que nós temos na Bíblia, e a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, é sempre um sistema. E todo sistema tem várias pessoas, tem várias peças. Então, a igreja militante, que somos nós, o que nós podemos fazer? Cara, eu adoro imagem assim, sabia? De girl se batizando, motoqueiro se batizando, de roqueiro se batizando. Eu acho tão bonito, cara. Porra, aí girl... Mano, imagina o quanto que essa menina não vai sofrer de bullying na escola. E ela, eu vou ser, mano, eu vou me batizar. Isso é muito da hora, eu adoro esses negócios. Porque a pessoa não precisa deixar de ser... A menina não precisa deixar de ser e-girl para ser amiga de Cristo. Isso é muito legal que as pessoas às vezes percebem isso. Você pode ser amigo de Deus e ser maluco, ser polícia maluco, ser polícia traficante, ser autista, ser baitole, ser do bunker, ser careca, com limites, né? Ser Lucas. Você pode, cara. Deus quer que todo mundo esteja em amizade com ele. Ser caque também, tá? Mas aí é uma briga que você tá arrumando que, né? Pode ser noia? Pode. Você só não pode querer ser noia pra sempre. Eu sei que você é caque, o Grabas. Então, a igreja militante... Cadê? O Grabas, você tá falando bastante. Me ajuda aqui. Nós temos as três igrejas. Tá? Cada um está numa situação diferente. O que é que nós, cada um de nós, a militante, a triunfante e a penitente, podem fazer para a vida da igreja? Você tá escolhendo num aplicativo. Você não tá no telefone. Você é idoso. Fecha aí e me responde. Rezar, claro. Quem é que pode rezar? Nós, sim. Não é todo mundo, John. Lembra, eu estou perguntando sobre as três partes da igreja. Militante, penitente e triunfante. O Grava falou, os militantes, sim. Ó. Os militantes somos nós. Nós podemos rezar, claro. Nós podemos oferecer sacrifícios. Só nós podemos fazer sacrifício, fazer jejum, fazer uma abstinência. Só nós podemos fazer uma trintena, por exemplo. Só nós podemos oferecer os nossos sofrimentos, oferecer uma missa. Quando nós falarmos da missa, vocês vão entender que todo mundo, até... Em níveis, assim, diferentes, tá? Mas até quem está na igreja triunfante tem um pouco de inveja da gente porque a gente pode participar da missa. Tão importante é a missa. Tão importante é a missa. Tá? E só nós podemos oferecer uma missa para alguém. A igreja triunfante também reza. Gravas. Esse era o meu ponto. Eles também rezam. Só que nós rezamos para eles e eles rezam por nós. Nós dois rezamos para Deus. Mas a gente reza para os santos ajudar nós e os santos reza para Deus para que nós sejamos ajudados. Mas está todo mundo rezando, cada um no seu canto. Só quem não pode rezar é a igreja penitente. É por isso que a igreja faz uma questão tão grande que a gente lembre da das almas no purgatório. A igreja triunfante, bebê, são os santos. Todo mundo que está vivo em amizade com Deus está na igreja. Alguns estão na briga, ainda estão na labuta, ainda estão no CLT, somos nós. Alguns já venceram, já se aposentaram, já estão se curtindo, que são a igreja triunfante, são os santos. E tem alguns que estão no processo da entrada no INSS. Esses são quem está no purgatório, que são a igreja penitente. A igreja penitente, ela não pode fazer nada por ela mesma. E é por isso que eu falei, eu falo para vocês várias vezes. Gente, reza. Não interessa como você vai rezar. Você pode rezar a trintena de São José bem certinha. Cara, tem trintena de São José que é uma página, que é a que a gente está fazendo. Eu tenho uma trintena de São José que são 10 páginas. Leva 40 minutos para rezar toda noite. Eu não faço essa, mas sei que tem. Eu tenho ela. Leva 40 minutos para rezar. Uma cacetada de fórmula e a ladainha e um monte de coisa, um monte de coisa. Ou você pode simplesmente deitar, se ajoelhar, fechar o olho na sua cadeira e falar: "E aí, São José, tudo bem com você? Cara, quanto tempo que eu não falo com você? Tô com um problema. Eu acho que você é o cara para me ajudar." Isso é uma oração também. E nenhuma oração se perde para Deus. Nenhuma oração se perde para Deus. Toda oração, toda Ave Maria, todo jejum, toda missa, todo pedido, todo sacrifício, todos eles são aproveitados de alguma maneira. Todos eles. Baitolas, São José, ele é o santo por excelência. Tem três níveis, isso eu vou explicar depois. Não, eu vou explicar hoje! Ô, caralho, chegamos! Quero explicar já há um tempo já. Mas é mais depois na aula, tá? Mas nós temos três níveis de rezas que nós podemos fazer. Nós temos a adoração, e só se adora a Deus. É Deus, é Deus. Como diz nosso quem é o padroeiro da catequese? Todo mundo sabe quem é. Não. Padroeiro da catequese é MC Daniel. Ah, tá vendo? Azar é demais. É MC Daniel. Porque Deus é Deus. Então, adoração a gente só dá pra Deus porque Deus é Deus. Deus é Deus, mano. Deus é Deus, meu. Eu não tenho outra coisa pra explicar pra vocês. Deus é Deus. Beleza? Tem uma logo abaixo, que é uma veneração que nós podemos ter no limite máximo que você pode ter por um humano. Que é chamado, o termo técnico, é hiperdúlia. Baitolas. A hiperdúlia, que a tradução vai ser algo como alta veneração. Tá? Ou veneração máxima, digamos assim. Ela é reservada única e exclusivamente à Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela está acima de todos os outros santos. Então, existem graças que só Nossa Senhora pode alcançar. Existem coisas que nós só podemos só se apegar só com ela. Porque ela está acima dos outros. Ela é um dos títulos, você leu Glória de Maria, você sabe muito bem. Mas um dos títulos principais de Nossa Senhora é Rainha dos Anjos. Porque ela está acima dos anjos todos em graça, em amizade com Deus. Ela é a Rainha dos Anjos, que são seres perfeitos de luz que nunca pecaram. E ela pode mais que eles. E logo abaixo da hiperdúlia vem uma chamada protodúlia. A protodúlia, que é uma veneração especial, então a primeira entre as venerações, nós fazemos a São José. A protodúlia é menos que a veneração que nós damos para Nossa Senhora, mas ela é mais do que dos outros santos também. Então, se a gente for ter um ranking, é Cristo, Nossa Senhora e São José. É assim. Exatamente, Viviana. E aí depois vem dúlia, vem os santos normais, vem todos os outros santos e anjos. A protodúlia, ela é um tipo de coisa que só se pode alcançar com São José. Eu não tenho como explicar para vocês mais a importância de vocês estarem fazendo a trentena de São José, ou se apegar com São José, rezar para São José. Cara, tem coisa que só São José pode fazer por nós, cara. Olha aí, está aí o gráfico na tela de vocês. Pega na tela o gráfico. Cara, tem coisa que só Nossa Senhora pode fazer, e logo abaixo, tem coisa que só São José pode fazer. Tem o outro santo do emprego, é São Caetano. São Caetano é um santo muito forte. Mas, pô, se você vai rezar para pedir emprego, pede logo para São José, cara. São José é operário. Pede logo pro cara. O cara é foda. Eu posso falar para vocês que não tem por que mentir. Eu comecei a trentena no dia que eu falei com vocês, no dia 19, né? Foi uma coisa assim. Ou antes, dia 17, 16. E um dos pedidos que eu fiz para São José era para que ele... O processo do meu filho, muitos de vocês sabem, meu filho é autista, ele faz terapia, e parte da terapia ela é paga pelo plano de saúde. Eu estou na justiça contra o plano de saúde porque a gente está no Brasil. O plano de saúde tem que entrar no palco contra o plano de saúde. Fazer o quê? O Brasil é isso, essa merda. E deu um rolo no processo que os caras estavam há 6 meses sem pagar a terapia do Gregório. E os caras já te, mano, por aqui, pra cortar a clínica, né? Estavam pra cortar a terapia do menino. Eles querem receber também, né? É culpa deles, né? E um dos pedidos que eu fiz pra São José era que ele... O principal pedido, na verdade, que eu fiz pra São José na trentena é que ele desenroscasse, cara, isso. Eu não preciso pedir coisa pra mim. Eu tenho duas pernas. Eu trabalho. Foda-se. Eu consigo minhas coisas. Se eu precisar... Cara, hoje eu dormi... Tô olhando meu relógio aqui. 2 horas e 40 minutos. Essa semana inteira não teve nenhum dia que eu dormi mais de 4 horas. Porque eu tô trabalhando igual um camelo. Foda-se, eu não vou reclamar. Porque eu posso. Eu tenho essa condição. Meu filho não tem. Meu filho precisa de São José para essa ajuda. Então eu pedi para São José, meu pedido principal da trentena, é que ele desenroscasse isso. Mano, o processo tava há 100 dias parado. Juiz nenhum tinha metido a mão nele. No terceiro, quarto dia da trentena, não só mexeram no processo, como um dos meus chefes me arrumou um contato para eu com um deputado federal, um deputado estadual, e esses deputados arrumaram conexões com o presidente do plano de saúde para desenroscar internamente dentro do plano de saúde as coisas do Gregório. Como que eu não vou falar que isso é Deus? Como que eu vou falar, porra, que sorte, que coincidência que eu comecei a fazer a trentena de São José pedindo esse negócio, que eu fiz de tudo, eu ia no fórum e eu enchi o saco, eu fazia petição e nada arrumava. E, mano, foi eu começar a trentena de São José, veio esse monte de todos os lados, assim, para ajudar o menino. Então, tem coisa que você tem que se apegar com Nossa Senhora, você tem que se apegar com São José. Você tem. É essencial que você tenha Nossa Senhora e São José como as suas referências quando você precisa de alguma coisa. Eu tava falando de outra coisa, o Baitola me perguntou. E aí eu vou pedir, já que você tava falando com você, Baitola, pega a sua Bíblia aí. A sua é protestante, então pega a sua Bíblia e abre para mim 1 Coríntia, 1 Coríntia 12, capítulo 12. E aproveita e já sobe aí pra ler, já. Já sobe aí, já, vagabundo. Só um momentinho, peraí. Romanos, Coríntios. 1 Coríntios 12? Isso, 12, versículos do 22 ao 26. Só um momentinho. 22 ao 26? Isso. 12, tá. Livro de Coríntios, capítulo 12. Peraí. Livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 22. Isso? Isso. 12, do 22 ao 26. Certo. Tá. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Eu posso começar do versículo 21, porque... Você pode o que você quiser, meu querido. Você tá bom, manda. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos ser menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que nós são indecorosos são tratados com um decoro especial. Enquanto o que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Obrigado. Nada. Essa parte, eu não sei dizer para vocês, eu não acho, tá, que São Paulo está falando especificamente aqui do purgatório. Mas eu sempre gosto de usar essa parte como analogia. Porque é isso, cara. É isso. Nós, e a igreja militante, a igreja... Esqueci o nome agora, porra. A igreja penitente, nós somos quem mais precisa de ajuda. Nós somos os membros mais fracos do corpo. Nós somos quem mais está padecendo. Então é óbvio que esses membros que são mais honrados, que Deus mais tem carinho, esses caras vão ajudar a gente. Porque é um sistema só, Deus criou um sistema só. Deus criou uma coisa só. Eu preciso... Nana, você pode ler? Você pode subir para ler? Aqui no palco. Você tem a capacidade de fazê-lo? Não sei se a Dana está ouvindo nós, né? Porque como vocês estão, só ficam aí, ela pode ter ido embora. E ficado por isso mesmo. Se ela não pode, tudo bem. Cadê a Teru? Teru, você pode? Teru. Eu preciso de uma menina para ler. E a usuário já leu. A Teru não pode. Não sobe aí, usuário. Eba, segunda vez. Qual? Eu vou mandar para você no chat. Você lê essa parte pra mim. Precisa ser uma voz de mulher. Eu acho que eu sei que... Ah, não. Não é. Lê aí. Que glória para o Carmelo e que esperança para todos. Esta pequena estrela, como um sopro do alto, saiu de sua pequena nuvem e já brilha como um arco-íris, anunciando o fim das tempestades. Tenho a íntima convicção de que esta pequena estrela se tornará cada vez mais radiante na Igreja de Deus. Ela ainda é apenas a estrela da manhã em meio a uma pequena nuvem, mas um dia preencherá a casa do Senhor. Se Deus enviou a nós em nossos dias de trevas, em dias de nuvens e turbilhões, acreditemos que é para nos trazer a luz. paz, esperança do céu. Não, no céu, nenhuma das aspirações dessa virgem apostólica é esquecida. E o divoso esposo, fazendo de sua pequena rainha uma grande rainha, já colocou em suas mãos o cetro da sua onipotência. É agora que, nos braços de seu amor, ela repete com o amor que me encanta: quero passar meu céu fazendo bem na terra. Muito obrigado. E lá, tira daqui. Eu pedi para você ler, porque isso daí é o trecho final de uma das cartas de uma irmã chamada Irmã Marie dos Anjos, que era uma irmã que viveu com Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela está falando sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. E essa última frase que ela diz, ela recebeu de uma carta de Santa Teresinha. E eu acho tão bonito isso, porque é o resumo. Isso é o resumo. Qual era o que Santa Teresinha mais queria da vida dela? É essa última frase: eu quero passar o meu céu fazendo bem na terra. Eu quero passar a minha eternidade, eu quero passar o meu céu fazendo o bem para quem está na terra. É isso. Um santo é isso. Isso é um santo. É uma pessoa que vai passar o céu dela, a eternidade dela, fazendo o bem para a gente aqui na terra. Inclusive, Santa Teresinha, ela é uma das santas mais legais de você ter um apego. Eu tenho um apego pessoal com Santa Teresinha por um motivo muito bobo, mas eu aprendi a gostar de Santa Teresinha pelos motivos certos. Mas eu divido aniversário com ela. Eu e ela fazemos aniversário no mesmo dia. E Santa Teresinha, ela é uma das santas que faz que mais você consegue ver a ação dela na sua vida. Quem é mulher, depois faça uma novena para Santa Teresinha. Faz o teste. Eu acho que só pode ser com mulher, tá? Não sei, nunca vi homem fazer isso. Mas é batata. Você faz uma novena para Santa Teresinha, mulher. Não sei homem, não sei dizer. Mas mulher faz novena para Santa Teresinha. Em algum momento, entre os 9 dias, você vai receber uma rosa. Seja uma rosa física, seja um negócio, algum tipo de rosa você vai receber. É batata, é batata, é batata. Então, prolapso, não é necessariamente a flor rosa, mas alguma coisa, assim. Porque, cara, qual a última vez que você viu alguma coisa em formato de rosa, que seja uma rosa, tal, etc. E todo mundo que faz a novena de Santa Teresinha recebe. Sempre. Eu vou, inclusive, hoje, inclusive, eu vou falar sobre novenas, porque o Baitolas me pediu, tá? Ele não sabe como fazer uma novena, eu vou falar para vocês, para vocês escolherem cada um todo mundo daqui hoje vai sair com lição de casa, que é fazer uma novena, tá? Hoje, todo mundo aqui vai ter lição de casa. Mas vamos voltar para aula, a gente tem aula para fazer. Esqueci que a gente tem aula para fazer. Quanto tempo a gente já tem de aula aqui? Não sei. Então, como nós estamos nessa realidade social que é a igreja, nós precisamos entender que todos os símbolos de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai não só para a nossa vida na igreja, mas do reino dos céus, não existe nenhum símbolo solitário nas coisas de Deus, nos planos de Deus. Sempre que ele vai descrever o que é estar em amizade com Deus, ele vai falar de um reino, ele vai falar de uma cidade, ele vai falar de um banquete, ele vai falar de uma festa. É sempre uma coisa em que todo mundo está junto. Você é um cidadão no reino. Você é um vizinho na cidade. É uma família na qual você é um irmão. Você é um convidado na festa do Senhor, no banquete do Senhor. É em Hebreus, eu não vou pedir que ninguém leia, mas acho que é em Hebreus que ele fala, vocês se aproximam do Monte Sião, que é a cidade de Deus, a Jerusalém Celestial, com seus anjos para uma reunião de festa, uma coisa assim. Eu não sei em que parte de Hebreus, mas eu acho que é em Hebreus, que, cara, olha quantos símbolos ele usa ao mesmo tempo. Ele fala da cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, os milhares de anjos numa festa, reunidos, esse tipo de coisa. Cadê o Solon? Solon, você pode falar? Leia pra mim, pega sua briba. Eu falei, gente, hoje é aula de ler a Bíblia. Pode ver que eu tô com muito menos gracinha, tô com menos exemplos esdrúxulos e tal, porque hoje eu quero que vocês entendam a realidade da comunhão dos santos sob não só a ótica do credo, não só a ótica de que o Chip falou para vocês que é verdade. Não existe um ponto diferente do que os pastor, os boiola da internet vão falar. Onde que está isso aqui na Bíblia? Não tem uma parte na Bíblia que está destacada e falada assim, ó, o purgatório é assim, assim, assado, e a comunhão dos santos, isso e aquilo. É uma infinitude de exemplos que eles vão mostrando e vão falando e vão ensinando e vão batendo e vão martelando para que a gente entenda esse conceito. Boa noite, espuma de gengibre. Solon, diga. Lê para mim Apocalipse 19. Apocalipse 1 ao 9. 19. Do 1 ao 9. Chegando. Aqui. Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava: Aleluia, a nosso Deus, a salvação, a glória e o poder. Porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. Depois recomeçaram: Aleluia, sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que assenta no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Do trono saiu uma voz que dizia: Cantai ao nosso Deus, vós todos, os seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Nisso ouvi como um imenso coro sonoro, como o ruído de grandes águas e como o rimbombar de possantes trovões que cantavam: Aleluia, eis que reina o Senhor nosso Deus, o dominador. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Ele me diz então: escreve felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as palavras autênticas de Deus. Postrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me diz: não faça isso. Eu sou um servo, como tu e teus irmãos possuidores de testemunho de Jesus. Agora, adeus. Porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Vi ainda o céu aberto, eis que apareceu. Você vai ler o capítulo inteiro, querido? Calma aí, era até o 9, né? Não o 19. É da 9. Tudo bem, pode ir. É da hora, o Apocalipse é da hora. Não. E agora você vai ver, Solon, porque que eu falei que quando vai ter filme do Apocalipse, eu falei, como é que os caras vão fazer isso? Mas enfim, isso é outro ponto. Isso é outra coisa. Tá, Cara, eu vou fazer isso que você acabou de ler no cinema. Mas enfim. Muito obrigado. Tem muitas coisas que eu posso falar sobre esse trecho que o nosso humano Solon leu aqui. O principal que eu queria falar é o nono, que é bem-aventurados aqueles que são convidados para o banquete do Cordeiro. Como eu falei, a simbologia, as alegorias, as imagens são sempre de uma festa. Mas esse, eu pedi para ele começar do 1, porque, cara, não tem nenhum versículo, não tem nenhum versículo em que ele não fala de muita gente, de uma multidão, de uma multidão, de muita gente, os 24 anciãos e... Cadê? Todos os seus servos, uma grande multidão, como as vozes de muitas águas, bem-vindos às bodas do Cordeiro, à justiça dos santos. É sempre muita gente, é sempre uma galera, é sempre... Opa! Deu uma porrada no meu microfone aqui. É sempre uma galera, é sempre muita gente, é sempre uma bagunça. É sempre uma comunidade. A gente nunca tá sozinho na igreja. Se você acha que você está passando por uma coisa difícil e ninguém na igreja pode te ajudar... E quando eu digo na igreja, é essa igreja no geral, tá? Pode ser comigo, pode ser com o padre, pode ser com um santo, pode ser com Deus, pode ser com Nossa Senhora, pode ser com São José. Você não entendeu o que é a igreja. A igreja, a vida na igreja é o tempo inteiro você pedir ajuda. A sua vida na igreja é você quando você era criança e você entrou na praia e seu pai falou para você não ir, você foi, porque você sabia mais, você era criança e você foi e eventualmente você perdeu o pé da água. E você teve que achar alguém que estava nadando em volta e pedir para aquela pessoa levar você de volta para onde desse pé. Isso é a vida na igreja. Eu não consigo explicar melhor o que é a vida na igreja do que isso. Se você não é a pessoa que está pedindo para alguém te levar para onde você se sente mais seguro, você é a pessoa que está ajudando alguém que está precisando de um resgate nesse momento específico. Isso é a vida na igreja. Então, quando a gente se apega com os santos, nós estamos nos apegando... Cadê o Luco? Tá ouvindo aí, Luco? Eu vou fazer uma coisa agora que você vai gostar, né? Tá? Quando você se pega com os santos, você está fazendo isso que eu falei, você está tentando pedir uma ajuda, mas sem nenhuma dessas barreiras que a gente faz. Sem nenhuma barreira de distância, de tempo, de limitações... A gente pode se apegar com qualquer santo de qualquer época. A gente pode... Eu posso te dar um exemplo que eu posso dar para vocês, que é meio, às vezes até é bobo de eu falar, porque vocês sabem, mas a gente não pensa nessas coisas. Mas se você tem algum problema tão, tão, tão específico, o Grabas. Porque o Grabas tem um problema muito específico. Chip. Ele vai chegar para mim hoje na DM e vai falar, Chip, qual é o santo para oração imprecatória contra encanador, que chega às 5h30 da tarde. Eu vou falar para você, não sei, Gravas. Não sei qual é o santo que vai ajudar, que ajuda a encontrar vazamento. Mas, ouve o que eu tô falando, você pode rezar para esse santo de qualquer maneira. Porque se daqui pro futuro... existir um santo para algum problema específico que você tenha, a sua oração vai chegar no cara. A gente não entende o quão poderoso é que as orações não são limitadas pelo tempo e pelo espaço. A gente pode pedir para qualquer coisa. Qualquer coisa. Se a pessoa que pode ajudar a gente tiver morrido no futuro, a nossa oração vai alcançar esse cara. E esse cara vai falar com Deus e a graça vai chegar no passado pra gente. Sim, Red, sim. Eu não ia abrir. Eu não ia abrir essa lata de sardinha, mas sim. O foda disso é você assumir, né? É você assumir que você foi pro céu. Porque no inferno você não ouve suas orações. Então você está assumindo que você morreu em graça. E é uma coisa que o pessoal normalmente evita fazer. Tá? Mas você pode fazer isso. Tem um livro que meu amigo Luco gosta muito, chamado A Suma Teológica. Tá? Neste livro, chamado A Suma Teológica, tem uma parte muito bonita. Uma pena que ele não está aqui para ler, porque eu ia pedir para ele ler esse trecho em específico da Suma Teológica. Ele não está, eu vou ler para vocês. Essa é uma das respostas a uma das questões que tem na Suma Teológica, tá? Ele fala assim: eu respondo que se nós falarmos da felicidade nessa vida, o homem feliz precisa sim de amigos, como disse o filósofo. Não para se aproveitar dos amigos, porque ele basta a si mesmo. Nem para se deleitar com os amigos, porque ele já possui o deleite perfeito na prática da virtude. Mas para o propósito de uma boa prática, ou seja, para que ele possa fazer o bem aos amigos, para que ele possa se alegrar de ver os amigos fazer o bem, e ainda mais, para que ele possa ser ajudado por esses amigos nas suas boas obras. Porque para que o homem possa prosperar, seja nas obras da vida ativa, seja nas obras da vida contemplativa, ele precisa de amigos. É muito bonito esse negócio, porque São Tomás de Aquino... Você, quando você não tem... E esse bando de gente que tá aqui é o quê? A gente é inimigo seu, seu viado? Seu boiola? Todo mundo que tá aqui é seu amigo, cara. A gente... Eu sempre faço uma distinção. Assim, cara, eu considero o Dex um amigo meu. Eu não sou nega do Dex. Se o Dex passa por mim na rua, eu não sei lembrar da cara do Dex. O Dex nunca veio na minha casa. Não nessa, já foi na outra. Né? Eu nunca fui na casa do Dex. Eu não sei nada da vida dele. Mas, cara, eu considero o Dex meu amigo. Eu sei que se eu precisar de uma coisa e o Dex puder me ajudar, eu tenho confiança que o Dex quer e vai tentar me ajudar. A mesma coisa, Nanas. A mesma coisa, Baitolas. Você não precisa ter uma intimidade tão grande assim com a pessoa para ela ser seu amigo. Um amigo, isso é o ponto que ele está fazendo aqui. Ouve o que eu falei, Red. Ouve o que eu falei. Um amigo é aquela pessoa que vai te ajudar a ser alguém melhor e que vai ficar feliz de você estar se tornando uma pessoa melhor. O que é isso se não nós aqui na catequese? O que é isso se não o Catebunker? Eu não vou falar com você, mas você entenda o ponto, viadinho. Boiola. Então, a amizade que nós temos com os santos, ela é necessária, ela é essencial. Ela precisa. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ser amigo dos santos. Como a gente precisa ser amigo um dos outros. Quando eu tiro uma dúvida do Red sobre uma coisa, ou do Baitola sobre uma coisa teológica, ou faço uma oração, algum de vocês fala que tem um problema aqui. O Grabas me contou uma vez que ele é careca, coitado, eu rezo desde então, para que ele né? Que ele aceite no coração dele, que ele não se revolte contra isso. Tudo isso é a amizade que eu tenho com vocês. A gente também tem que rezar pelos nossos inimigos. Mas a gente sabe a distinção. A gente sabe a distinção. Eu rezo por muito inimigo meu. Um cara que eu posso falar aqui abertamente é um cara que eu não tenho apreço pessoal nenhum por ele. Mas eu rezo por ele com muita frequência. É exatamente o cara que o Gravas acabou de mandar ali no chat. Doutor Leitadas, me deixe morrer. Cara, eu cansei e canso, até hoje eu rezo pelo Leitadas. O Leitadas é um cara que eu sei, eu consigo perceber que o Leitadas tem o coração bom. Ele tem o coração no lugar certo, mas a cabeça do Leitadas já foi pro saco. A cabeça do Leitadas, mano, Deus esqueceu, Deus, mas o coração do Leitadas, eu percebo que ele é um cara que ele não é uma pessoa ruim, ele só é doente mental, mano. Então, mano, eu canso de rezar pelo Leitadas, rezo demais pelo Leitadas. Outro cara que eu rezo muito por ele é Felipe Leme. Adoro o Leme. Cansei de dar rolê com o Leme, de falar com o Leme, de assim, de virar a noite fazendo coisa com o Leme, assim, tomando cerveja e tal. Mas, mano, o Leme ele é envolvido com... Envolvido. Como se fosse um tráfico, né? Mas o Leme, ele dá muita trela pra esses caras de Red Pill. E Red Pill é uns caras que, tipo, mano, odeia mulher, por exemplo. Resenha, uns bagulhos. Cara, é umas coisas de gente desagradável, de gente que não tá regulada da cabeça. De gente que não tá regulada espiritualmente. Então eu rezo pelo cara. Mano, eu gosto do Leme. Mas o Leme, claramente, ele tem problema interior em ficar, mano, em ter prazer em odiar a mulher na internet. Entendeu? Bom, o Garage é a mesma coisa, o Flávio é a mesma coisa. Mas é que o Flávio não é, ele não é meu inimigo. O Flávio, é por isso que eu fico triste com o Flávio. Eu gosto muito do Flávio. Considero o Flávio, nunca fui amigo do Flávio, mas o Flávio, mano, é um cara que eu gosto muito, tenho muito carinho pelo Flávio. Eu rezo pelo Flávio, pelo amor de Deus, ajuda o Flávio, tá precisando de uma ajuda. Então, a gente precisa ter a ideia de que nós não estamos nisso sozinho. Nisso sozinhos. Vamos voltar naquele exemplo de que a igreja é um hospital. O hospital, diferente do que a gente aprende no jogo, ele não é um lugar onde você entra e por você estar no hospital, você está curado. Você precisa de alguém para te ajudar no hospital. O hospital só é o lugar mais propício para isso. Mas se o Dex toma um tiro na bunda e ele vai para o hospital e ele deita no hospital, ele morre lá se ninguém for lá tirar a bala de dentro dele. A igreja ser um hospital da nossa alma, ela ser um hospital dos pecadores, significa que nós precisamos contar com as pessoas na igreja para nos ajudar a nos curar, a nos salvar. Eu me ofereço para tirar no Dex. Oh. Se passar aqui na frente o Dex murcho, eu atiro. Imagina o Dex inteiro. Então, a gente precisa entender a igreja como um hospital onde a gente vai se curar. E a gente precisa disso, a gente precisa entender isso porque a gente precisa das pessoas. A gente precisa das pessoas da igreja. Quem mais precisa das pessoas da igreja somos nós e a igreja penitente. A igreja penitente, o purgatório, ele não é um lugar onde você tem uma segunda chance. Ele é um lugar onde você está lá amarrado. Você vai para o céu. Mas se você não conta com a ajuda de ninguém, você vai sair de lá só com o seu próprio... Como é que eu vou explicar? Você vai sair de lá apenas com a própria os méritos do seu próprio sacrifício, do seu próprio sofrimento. Pare e pensa nisso por um segundo. Vocês tancariam aqui na Terra e ficar no eixo, entrar em amizade com Deus e morrer em amizade com Deus, dependendo única e exclusivamente só de você, só do seu próprio sacrifício, sem ninguém a te ajudar em nenhum momento? Então por isso que nós temos que rezar pelas almas do purgatório. Porque nós estamos fazendo com elas aquilo que nós não queremos que passe pela gente. Não, esquece na Terra. Esquece na Terra. Boa, Red. Quem é que reza pela alma do depresso? Eu ia chegar nesse ponto agora. Imagina quantas almas... E aí, ó. Você vê que eu não faço as coisas de gracinha, cara. Qual foi o primeiro exemplo que eu falei no, quando a gente começou essa aula? Primeira coisa que eu falei quando a gente começou essa aula. Caralho, Red. Tomar um magnésio, hein, mano? É, Forbes e Renato, é verdade. A segunda coisa que eu falei quando a gente começou a aula, que foi de que as pessoas assumem, ah, fulano tá num lugar melhor. Esquece, não pensa mais naquela pessoa. Quantas pessoas estão hoje no purgatório que ninguém reza por aquelas pessoas? As pessoas, a imensidão das pessoas que estão no purgatório hoje, elas foram esquecidas na Terra. Elas foram esquecidas, cara. Faz tempo que eu não falo, tá? Faz tempo que eu não falo, então eu vou falar agora. A minha avó, eu sempre tento falar dela e pensar nela e ver as coisas que eu tenho dela. Porque eu não quero dar a chance de eu esquecer a minha avó. Porque eu não sei garantir que ninguém na minha família está rezando por ela. E, cara, poucas coisas me dão um terror maior que imaginar que a minha avó não vai ter ninguém que reze por ela. Uma mulher que foi uma santa, pra mim, literalmente. Já falei essa história aqui, depois eu posso até falar de novo. Mas, cara, pra mim, literalmente, a minha avó, eu tenho 99% de certeza que minha avó é uma santa. Tá? E como diz uma frase que vocês têm que saber, do Papa Bento XVI, especialmente você, Baitolas, que tá começando a entender o que são os santos, o Papa Bento XVI tem uma frase que ela, cara, tem que estar sempre na tua cabeça. Ele diz: tem santos que só Deus sabe o nome. Tem São José de... A gente conhece São José de Cupertino, Santa Teresinha, São Tiago, São Marcos, São Bento. Todos esses caras. Mas a minha avó, a sua avó, o seu pai, se esses caras estão no céu, eles são tão santos quanto São Bento, quanto Santa Gertrudes, quanto Santa Teresinha. Eles têm níveis, tá, de santidade no céu. Isso é outra história que a gente não vai entrar. Eu não vou ensinar essa catequese, porque isso é uma coisa que indistingue, que a gente não precisa falar sobre isso, tá? Mas tem santos que só Deus sabe o nome, cara. Tem santos que só Deus sabe o nome. Então, quantas pessoas... Gente, eu sempre falo de São Bento, eu falo de São José, eu falo de Santa Teresinha. Mas um dos santos que eu rezo mais, pedindo para que peça para mim junto de Deus, é minha avó, cara. Quem já rezou um terço comigo, quando eu tinha tempo de rezar um terço no sacro, já me viu falar. Eu não falo santa, que eu acho meio babaquice, tá? Mas eu falo, ou eu falo minha vozinha, ou eu falo Carmina, rogai por mim. Eu não digo por nós, porque como falou o usuário, é uma devoção particular e tal. Eu não quero... É meio que burocracias que eu não quero colocar aqui na frente, tá? Mas eu peço pra minha avó rezar por mim, cara, quando eu rezo o terço. Quando eu rezo de noite, quando eu rezo a trintena, eu acabo a trintena fazendo um glória e tal, eu peço pra minha avó rezar por mim. Porque eu acredito piamente que ela está no céu. Quem mais vai ter um carinho, quem vai ter um carinho maior pra pedir pra Deus por mim? São Bento, que é um puta de um cara, ou a minha avó, que é a minha avó. Você entende? Quando eu falo para vocês terem amizade, para vocês terem essa ideia de que nós somos todos uma família e a família de Deus, ela não tem limitação de tempo. Se a minha avó é casamenteira, eu não sei, Red. Mas assim, quem é que falou aqui que a avó gostava... O Loen, quando no podcast, falou que a avó dele gostava da coisa. Minha avó teve 9 filhos. A véia também gostava da coisa. Então, cadê o Presidas? Presidas, depois, ó, fala aí, Dona Carmina, Deus sabe quem é, pede pra ela, tá? Reza pra sua também, vamos ver quem é que tá lá, vamos arrumar um jeito aí que elas vão ajudar. Essas vó que tem um monte de filho, pedir pra elas ajudar nós. Eu vou falar pra vocês, tem várias pessoas que não sabem aqui, é uma história assim, é importante pra mim, mas eu não fico divulgando muito... Muito, muito isso, mas minha avó faleceu, era novo, devia ter 10 anos de idade, por aí, 10, 12 anos de idade. Não vi, minha avó teve Alzheimer boa parte da vida dela, então a última vez que eu me lembro da minha avó lúcida, eu era muito menor, devia ter 6 anos de idade. Que era na época que eu morei com ela, eu morei no interior do Ceará, né, um tempo lá. Então eu tenho um carinho muito grande pela minha avó era do Ceará. E... Minha avó faleceu, não vi minha avó falecer, porque ela estava lá, estava em São Paulo. Mas eu sempre tive um carinho muito grande, cara. Minha avó é uma pessoa, assim... A pessoa chegava na porta da minha casa, na porta da casa da minha avó, na hora do almoço, e minha avó convidava a pessoa para almoçar. E a minha avó pegava o prato dela, estava eu e minha avó almoçando, tá? Ela pegava o prato dela, dividia metade e dava para a pessoa. Ela nunca tirou um grão de arroz do meu prato. E minha avó trabalhava em carvoaria. Então ela trabalhava no pesado e ela claramente ela precisava daquela energia e ela tirava do prato. Ela nunca tirou do meu. E a minha avó, cara, nunca... E eu conversava assim, eu lia já bastante, eu lia umas coisinhas. E minha avó era iletrada, minha avó não sabia ler e escrever. Mas minha avó me ouvia falar dessas coisas. Minha avó rezava em latim e eu não entendia nada. Eu pedia pra ela me explicar e ela falava, senta aqui, bisungo, ó, essa oração que a avó fez é quando a gente tá falando com a mãe, com a nossa mãe do céu, e não sei o quê. E ela falava as coisinhas em latim. Ela não sabia as palavras, ela fazia os sons e me explicava. Minha avó era, mano, perfeita. E um dia minha avó faleceu. E eu achei em casa, muitos anos depois, tava pensando, já tinha me convertido e tal. E eu achei, e minha mãe achou em casa um livro chamado Os Santos de Todos os Dias. E é um santo, é um livro que tem os santos de todos os dias do ano. E o livro tava lá, não, ninguém sabe quem comprou, ninguém sabe onde chegou, ninguém sabe de onde saiu esse livro, ninguém sabe. Mas apareceu esse livro lá. E eu já era pegado de fazer as coisas dos santos, de falar dos santos, já tava fazendo a coprimo e tal, etc. E aí eu peguei o livro, tá aqui, tá até aqui atrás de mim, ó, Santos Todos os Dias. Eu não sei se minha câmera tá aqui, não sei se minha câmera tá ligada, deixa eu ver se tá. Ah, gente, um segundo, eu quero só mostrar uma coisa pra vocês, tá? Voltei. Deixa eu ver se minha câmera aparece agora. Fui eu que levantei a mão da Nanda. Não tenho como abaixar. Paciência. Vai ficar assim mesmo, Nanda. Perdão. Nossa, não dá pra enxergar nada. Tá escuro pra caramba aqui. Ó, vai ter que ser assim, gente. Perdão, paciência. Ó. Consegue me ver? Oi, olá, olá, olá. Consegue me ver? Então, ó, esse é o livro. Aqui, ó. É bem simples. Eu não sei de onde saiu. chama o Santos de todos os dias, tá? E é da editora TWE, não sei de onde saiu, nunca vi. Eu tenho um outro que é da minha biblioteca católica, eu tenho a Legenda Áurea, etc. Tem um monte de livros assim. Mas esse aqui apareceu em casa, não sei de onde saiu. E eu tava olhando o livro, eu olhei, até tem um negocinho de São Paulo aqui dentro, que eu usava pra... Né? Um negocinho de São Paulo, marca a página. E aí, cara, eu terminei o livro e eu vi que na última página do livro tava uma foto da minha avó. Que há muito tempo, essa foto é uma foto grande, né? Não é um padrão normal. E eu falei, caramba, tá aqui. E eu fui pegar pra mostrar pra minha mãe. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas ó. Ele tá dentro da cola do livro. Ele tá na lombada do livro. Não tem como fazer isso sem descolar o livro. Sabe? Porque tipo, ó. Não sei se consigo mostrar pra vocês. Ah, deixa eu ver se eu consigo tirar o blur. Tá aqui. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó. Essa aqui é a foto. Você consegue perceber que ela tá junto da página? Não tem como fazer. Aqui, minha avó. Eu tô falando, essa aqui é minha avózinha, ó. Dona Carmina. E, cara, ela tá, é como se fosse uma página. E aí, qual é o meu ponto? Né? O que eu interpretei com isso? Os santos de todos os dias. E uma página é a minha avó. Minha avó é uma santa. Essa é a interpretação que eu fiz. Não estou dizendo para vocês considerarem isso, não precisa rezar para minha avó. Mas aí você entende porque eu sempre falo dela. Essa é a interpretação que eu fiz. Deixa eu tirar aqui. Consigo tirar? Consigo tirar? Pronto. Essa é a interpretação que eu fiz. Minha avó é santa. E eu, de novo, tenho 90% de certeza. É impossível. Isso aqui é impossível, cara. Falar, colocar a foto desse jeito, porque tá na lombada, tá igual as páginas. Tá igual as páginas. Então, a minha avó, ela é... Eu rezo pra ela do mesmo jeito que eu rezo pra São Bento. Do mesmo jeito que eu rezo pra Santa Terezinha, do mesmo jeito que eu rezo pra São Caetano, que eu rezo pra São Tiago, do mesmo jeito que eu rezo pra São José. Mano, eu rezo pra ela. Porque ela, quando estava na Terra, ela me ajudou tanto. Por que que eu não vou considerar que se eu acredito que ela tá no céu, ela não vai querer me ajudar? E se... gente, eu não rezo assim falando... Ah, eu sei que minha avó tá no céu, minha avó é uma santa. Aí, véia, pega essa aí e manda pra Deus. Não, eu sempre faço uma oração fazendo um porém. Eu rezo pela alma dela do purgatório e se ela não estiver no purgatório, que ela faça isso pra mim. Não sei se ela tá ou se ela tá podendo atender, porque às vezes ela tá no purgatório, né? E aí, quando ela sair, a gente vê. Talvez depois que ela sair, mano, minha vida vai dar uma deslanchada, porque às vezes ela vai atender... 50 mil oração minha de uma vez, ela vai chegar pra Deus, mano, com uma bitela assim, de oração, falou, plau! Mas agora, talvez, ela, no momento, ela está impedida, não sei. Mas pra mim, depende. Porque é um jeito que eu tenho, uma conexão que eu tenho com ela. Eu quero todos. Todos os planos de saúde vão vir aqui na porta de casa oferecer pro Gregório. Quando a gente faz esse tipo de coisa, quando a gente oferece um sacrifício, a gente oferece uma... A gente oferece um sacrifício, a gente oferece uma missa, a gente oferece um jejum, a gente oferece uma penitência. E, cara, eu lembro que eu falei antes, qualquer problema seu, qualquer sacrifício que você faz, ele pode ser oferecido. Então, Dex, que você está acordado diferente da Nanas, os nervosos que você passa com o bunker pode ser oferecido para Deus. Todos eles. Todos os 150 nervosos que você passa com a Maite, com o grupo, com a diretoria, com a patuleia, com isso e com aquilo, você pode oferecer para Deus. Usuário de positivo. todos os nervosos que você passa com o seu computador positivo, Intel, Celeron, você pode oferecer para Deus. Grabas, todo nervoso que você passa com a dona da casa sendo filha da puta com você no WhatsApp, você pode oferecer para Deus. Todos, gente, tudo se aproveita. Só que, óbvio, isso tem que ser um sacrifício que você está fazendo. Tá? Então, quando você passa um nervoso com o seu positivo Intel Celeron e você não quebra ele na porrada, e você aguenta aquilo com um pouco de paciência, você ofereça esse sacrifício que você está fazendo. O que, que é um sacrifício? Lembra? Aula 3. O que, que é um sacrifício? O sacrifício é quando você se nega a uma coisa agora para obter uma coisa depois. Então, se você se nega o seu instinto de raiva contra o computador positivo para poder oferecer isso, é claro que isso é válido. É muito difícil. Se for... Ed, se não fosse difícil, não se chamava sacrifício. Se chamava escorregador do Gugu. Chamava pula-pula, pogobol. É claro que é difícil, porque é um sacrifício que você faz. Justamente por ser difícil e você estar negando o seu instinto e se tornando uma pessoa... E você estar pensando em Deus, pensando em se aproximar de Deus num momento que você poderia estar explodindo de raiva, fazendo o que não deve, é um sacrifício que você pode fazer. Então, pare e pensa. Você mora no Brasil. Você pode passar o dia inteiro em oração. Pode passar o dia inteiro em oração, oferecendo tudo. Quando você está no ônibus e estão ouvindo funk alto e você não taca bosta no funkeiro, você pode oferecer esse sacrifício. O Red falou ali, peraí, eu tava lendo. Tim, responde uma coisa. Estou passando muita raiva aqui em casa, muitas vezes me tira do sério a ponto de pecar. Estou pensando em continuar aqui em casa ao invés de me mudar justamente com isso em mente. Mas não acho que consigo. Eu deveria então me afastar mesmo, pedir força ou só me afastar? Vai de você, Ed. Se você acha que isso você consegue, faça. Isso é o que o Santa Terezinha fez. Ela escolhia a freira, as freiras mais insuportáveis, porque ela sabia que esse era o caminho para ela se tornar uma pessoa melhor. Essa é a pequena via Santa Terezinha. Fazer as pequenas coisas que ela pode, todas elas com o máximo de amor. E ela provou que isso deu certo, que ela é uma das santas mais populares do mundo hoje. Ela é uma das santas mais populares do mundo porque ela era a santa de devoção do Papa mais popular do século XXI, que foi São João Paulo II. Mas, enfim. Mas ela é muito, muito, muito popular. O pessoal que é mais novo, tipo o usuário, o Regis, o Lucas, não, e eu era criança, mas eu me lembro muito bem. O pessoal acha que o Papa Francisco era pop hoje, mas vocês não fazem ideia do que era o Papa João Paulo II. Pô, mas o Papa João Paulo II era outra coisa, ele era o mestre da época dele. O que ele tocava virava ouro. Então, quando descobriram que ele tinha a devoção específica de Santa Terezinha, foi ele quem canonizou Santa Terezinha, tá? Quando ele tinha a devoção de Santa Terezinha, Nossa Senhora, virou popularíssima. Vum. Tem uma outra santa chamada Nossa Senhora de Chestokova, que é a Nossa Senhora, vamos dizer assim, a Nossa Senhora Nacional da Polônia, que é um quadro de Nossa Senhora Negra. Assim, ela ficou popularíssima também por causa de São João Paulo II. Mas São Padre Pio também, se eu não me engano, teve um revival muito grande por causa de São João Paulo II. Todos esses santos jovens que nós temos hoje é por causa de São João Paulo II, todo esse negócio de juventude na igreja, Pier Paolo Pacini, o processo de São Carlo Acutis, se eu não muito me engano, começou lá. Começou, quem abriu foi São João Paulo II, a Jornada Mundial da Juventude. São João Paulo II era do caralho. Ô, Baitolas, São João Paulo II, ele foi o Papa que mais viajou na história. Eu acho que ele, tipo, só não visitou uns 20 países no mundo inteiro. Ele foi pro mundo, ele foi pra todos os cantos. No Brasil, ele foi, tipo, mano, pra Goiânia, Natal, Porto Alegre, ele foi aqui no Gigantinho, ele resumiu isso aqui. Ele foi pra Santos, ele foi, assim, pra um monte de lugar. Um monte de lugar. Eu morri em 2005, sim. Okay, aí veio o Papa Bento XVI. Ficou uns 5, 7 anos. É isso? E aí veio o Papa Francisco. 7 anos, viu? Acertei. Então, quando nós temos essa ideia clara de todas essas pessoas que nós estamos falando são ajudantes e são partícipes nos sacrifícios que nós podemos fazer e oferecer. E qual é o maior sacrifício que nós podemos fazer para alguém? Qual é, ó, de todos, ó, vamos supor que o Baitolas tem o pai dele que ele reza contando que o pai dele está no céu, mas que ele esteja no purgatório, que ele quer ajudar a alma do pai dele sair do purgatório. Baitolas, qual é a melhor coisa que você pode oferecer para o seu paizinho sair do purgatório? A melhor que todas. Pensa na resposta. Nas aulas que você já teve de Catebanker, pensa. Tem uma resposta muito clara. Supletivo. Os caras também não têm idade para saber do Joseph Klimber. Ô, Grabas. Não, Baitolas. Não, Viana. Qual é o maior sacrifício de todos, gente? A missa. É o sacrifício de Cristo. Então, quando você oferece uma missa para uma pessoa, para um falecido, é a opção nuclear que você tem de graça na alma de uma pessoa. É a maior, assim, uma explosão que você dá. Não tem nada melhor. É por isso, alguém perguntou no Catebanker, no Telegram, e eu falei, ou foi na última aula, não me lembro, mas missa de sétimo dia não é uma coisa que existe. Tá? Mas é um costume que se pegou por causa disso. Antigamente, se acreditava que o mínimo que uma alma precisava passar no purgatório era 7 dias. Então, depois do sétimo dia, ou no sétimo dia, se você oferecesse uma missa para aquela pessoa, exclusivamente para aquela pessoa sairia do purgatório. É um costume, isso não existe, não existe. Não existe nada fechado assim. Mas é uma coisa muito boa que você faça a missa do sétimo dia, porque você está oferecendo uma missa em nome de uma pessoa. O Dex falou: oferecer a missa é maior que uma indulgência da via sacra? Muito maior, Dex. Não tem nada melhor que a missa. Porque é o sacrifício de Cristo. Você está oferecendo as graças do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz pela alma daquela pessoa. Quando lê as intenções da missa no começo da missa, não é o que eu estou falando. Apesar de que ajuda muito, muito, muito, muito, muito. Eu estou falando de você pedir uma missa especificamente para aquela pessoa. Eu posso hoje chegar num padre, falar: padre, qual é a sua disponibilidade de você fazer uma missa para meu amigo Let's Dex, para que ele deixe, para que ele rasgue o passaporte israelense dele e venha para a igreja de vez. ele vai ver um momento que ele pode, você tem que pagar o padre, porque ele está fazendo. Ele vai fazer toda a estrutura da missa só para só pro seu pedido, só para aquela pessoa. Então não é de graça, tá? Mas ele vai fazer uma missa rezando pela intenção de uma única pessoa. Isso é, indiscutivelmente, a opção nuclear de graça que você pode ter pela alma de um falecido. Tá? Então vocês que têm a chance, façam isso por um ente querido de vocês. Eu tento, eu não consigo todo ano. Mas eu tento fazer uma missa para minha avó todo ano. João Neto, eu falei, é mais ou menos a mesma coisa. A missa de sétimo dia, assim, ó, a instituição missa de sétimo dia não existe. Como não existe missa de cura e libertação, como não existe missa específica de nada. O que existe é a missa. Tá? Mas a missa de sétimo dia, ela é muito boa que se faça, porque você está fazendo uma missa pedindo por uma coisa, uma única coisa específica. A única intenção daquela missa é a alma do purgatório daquela pessoa. Isso não tem valor. Isso não tem valor. Eu não tenho palavras para explicar para você o tamanho da importância que isso tem para a alma de um falecido. Então é bom que se faça a missa de sétimo dia. Eu só quero que você entenda que não é uma obrigação, não é um sacramento à parte, é um costume que o brasileiro tem. Em outros lugares do mundo não existe um costume de missa de sétimo dia. Só aqui, é só aqui. Aqui e em algumas partes de Portugal, é só aqui que tem. Na América Latina, na Argentina não existe missa de sétimo dia. Na Espanha eu sei que não tem, na França não tem, na Inglaterra eu sei que não tem, na Irlanda não tem. Eu pesquisei, nos Estados Unidos não tem, eu pesquisei essas coisas. Missa de sétimo dia é coisa nossa. Olha lá, o Jabucareca falou, aqui no Canadá não tem missa de sétimo dia. Então, Baitolas, eu tô me estendendo nesse assunto, mas eu vou te falar. Você pode. Sempre que você for na missa, você pode chegar um pouco antes e pedir para colocar uma pessoa nas intenções. Não é disso que eu estou falando, mas isso é muito bom, muito bom, e você pode fazer isso toda a Santa Missa. Você também pode entrar em contato com o padre, depois da missa, durante a semana, vai lá e conversa com o padre e fala, padre, eu queria que o senhor rezasse uma missa para a alma do meu pai. Ele vai ver um dia no calendário dele. Você vai ter que pagar o padre. Por que eu estou falando que você tem que pagar? Lembra, eu falei para vocês, essas coisas não são. Não, elas têm que ser. Elas não podem ser cobradas. Mas o que o padre pode cobrar? Mano, o padre vai ter que trazer coroinha, vai ter que trazer toda a estrutura de uma missa só para rezar pela alma do seu pai. Aí eu não sei dizer, Laura. Tem lugar que cobra tipo R$100, tem lugar que cobra R$30, tem lugar que cobra R$300. Aí depende do padre, depende da diocese, da paróquia, não sei. Não, Red, eu acabei de explicar para você, meu. Ouve a aula, viado. Porque ele está despendendo, exato, é a espótula. Oxi. A minha placa de vídeo está meio que indo pro saco aí. Deu uma piscada aqui. Mas o... Tá me ouvindo? Tá, beleza. Então, o Red, o padre vai ter que dispendiar toda a estrutura de uma missa, as pessoas, a luz, o tempo dele, etc, né, pra fazer uma missa só porque você tá pedindo. Ele não tem que tirar isso do bolso dele. Lembra? Os caras têm que ir, né? Também tem conta pra pagar. Se você faz, como eu falei, na missa, nas intenções da missa, você pode fazer toda a Santa Missa. É muito bom, é maravilhoso, é importantíssimo que vocês peçam no começo da missa para colocar nas intenções de um falecido. Mas você pode fazer uma missa só para a intenção da alma de um falecido. E aí, como o cara vai ter que fazer todo o negócio, é justo que ele cobre. Tá? Onde que eu tava, meu Deus do céu? Eu vou, não sei, não lembrei onde eu estava. Então eu vou passar para uma outra parte que é importante. Nós oramos, nós, Igreja Militante, nós rezamos pelos mortos. Nós não rezamos aos mortos. Você não pode rezar para os mortos como se ele tivesse poder em si mesmo. Quando você reza aos mortos, você está fazendo idolatria. O que é idolatria? Ter um ídolo. O que é um ídolo? Alguém que está no lugar de Deus. E ninguém está no lugar de Deus. É em Deuteronômio, se eu não muito me engano, que fala das artes que Deus proibiu, as artes das trevas. As artes das trevas são feitiçarias, tentar falar com os mortos, tentar sessão espírita, que é nada mais do que tentar falar com o morto, feitiçaria no geral, tentar adivinhar o futuro. Tudo isso é artes das trevas. Boa noite, presidente. Ele saiu. Estava com pressa, mas boa noite, presidente. Depois ele vai ouvir isso aqui, eu imagino. Tem um pai da igreja chamado São Jerônimo. Que ele, não me lembro que livro que foi, não me lembro. Mas ele escreveu uma coisa que era tipo: se os apóstolos e os mártires, quando estavam na terra, podiam rezar uns pelos outros? Lembra? Na Bíblia, São Pedro curava a doença, a lepra dos caras, com a sombra dele. A sombra dele passava pelas pessoas e curava a lepra das pessoas. E ele estava na terra. Quanto mais poder São Pedro não vai ter depois de ter recebido a coroa, depois de estar junto de Deus? Então nós não rezamos aos mortos, porque não era São Pedro que curava as pessoas com a sombra dele. Era Deus que curava as pessoas através de São Pedro. Quando os apóstolos ressuscitavam os mortos, eles não ressuscitavam em nome de Tiago, em nome de Judas. Ele ressuscitava as pessoas em nome de Deus. Eles eram a ferramenta com que eles faziam aquilo. Lembre-se, eu sempre gosto de lembrar isso. São Judas... Opa, olha, agora fui palhaço. Judas Iscariotes ressuscitou pessoas dos mortos. Curou leprosos. Curou cegos de nascença. Fez os cegos enxergarem. Esse cara conseguiu ir para o inferno. Então, esse é o tanto que não existe nada garantido. Nós podemos estar no máximo de santidade num dia e no outro ir para o inferno. O pecado dele foi ter traído Jesus, Baitolas. Ele foi para o inferno porque ele preferiu se matar a pedir perdão para Deus. O pecado dele foi trair Jesus, entregar Jesus por 40 moedas, sendo o quê? Judeu. Safado. E aí, quando nós falamos dos santos e dos anjos, dos santos, dos mortos, dos vivos, o Baitolas pode se fazer a pergunta, ou até mesmo o Viana, o Grabas, o Red, o usuário, pode perguntar, e por que que a gente não reza direto para Jesus, então? O que significa essas coisas de santos? Mas é óbvio. Só o que a gente faz é rezar direto para Deus. É só o que a gente faz é rezar direto para Cristo. O que que é o Pai Nosso se não rezar direto para Cristo? O que que é uma ladainha se não rezar direto para Cristo? O que que é o terço? O terço, o terço mariano, mas o terço da misericórdia. Agora, nesse momento, pode. Vamos todo mundo rezar pela intenção do Red. Diga, Red. Você não precisa explicar, mas só dá o por cima e a gente reza. Matheus? Urgente? Bom. Vamos rezar para o Matheus, amigo do Red, para que ou ele se livre, ou ele consiga, ou não aconteça, ou aconteça a melhor coisa possível. Se livre. Beleza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Olha, Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, protege, me guarda, me guia e me ilumina. Amém. Meu São Bento de Núrcia, rogai por nós. Meu São José, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Estava pedindo para o meu anjo entregar para o anjo do Matheus a oração. Pede para de vocês ir lá também. Todo mundo. E lá, todos eles vão jogar um balde. Igual apagando um incêndio. Cada um joga um balde e vai dar certo. Quando for uma coisa assim, gente, urgente de rezar, olha que chance que vocês têm. Pode falar qualquer hora, tá? Fique à vontade. Então eu estava falando que a gente pode e deve rezar direto para Deus. A gente pode e deve rezar direto para Deus. Mas a gente viu em vários momentos aqui que Deus não está sozinho no céu. Existe uma corte celeste, existe uma festa, um banquete do Cordeiro rolando. E tudo isso são almas que estão perto, estão em amizade com Deus. Qual é a alma, qual é o santo que mais está próximo de Deus? CBB. Qual é a santa? Obviamente, Nossa Senhora, acertou. Bartolas também acertou. A gente já explicou tintim por tintim. A gente vai ter uma aula só sobre Nossa Senhora, parecida com aquela que eu dei para você, Bartolas. A gente vai ter uma aula só sobre Nossa Senhora, eventualmente. Não chegou a hora ainda. Tá? Mas Nossa Senhora, ela é a pessoa mais perfeitamente unida a Cristo, na terra e no céu. Eu vou pedir para o Baitolas ler um outro trecho da Bíblia. Sobe aí, Baitolas. Oi. Deixa eu só achar aqui o trecho certinho para você ler. É aquele de João? Não. Gostou, Red? Primeiro Reis. Capítulo 2. Só um momento. Que... Reis. Capítulo 2. E se você lê, por favor, do... 14 ao 20. Certo. Livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 14. E acrescentou: tenho algo para lhe dizer. Ela disse: fale. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer-lhe um pedido e espero que não me seja negado. Ela disse: fale. Então ele prosseguiu: peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abissagui por mulher, pois ele não deixará de atender você. Está bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. É até onde? 18? Não, até o 20. Até o 20, tá bom. Versículo 19. Quando Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para lhe fazer, disse ela. Não deixe de me atender. O rei respondeu: faço o pedido, minha mãe. Não deixarei de atendê-lo. Esse trecho de Reis é um dos trechos mais importantes da Bíblia. É, acho que foi a primeira coisa que eu falei para o Baitolas de catolicismo. Porque antigamente, os reis tinham várias esposas. Se o rei tivesse fosse casado com a Nanas, a Usuário, a CBB, a Teru, qual delas era a rainha? Seria a mãe? Exato. Porque não podem ser todas, a rainha não era a esposa do rei, era a mãe do rei. E de qual rei que nós estamos falando? De Salomão. Salomão é da casa de Davi. Eventualmente. Ele vai ser da casa de Davi, que é a casa de Cristo. É a linhagem de Cristo. Então Nossa Senhora, ela é a rainha, porque a rainha do rei não é a esposa do rei, é a mãe do rei. E essa parte é perfeita. Batseba foi ao rei Salomão. Quando o rei Salomão viu ela, se levantou para encontrá-la, se inclinou diante dela, se assentou no seu trono e pediu um trono para ela à sua direita. E ela falou com ele: te faço um pedido, não me rejeites. E o rei disse: pede, minha mãe, porque eu não te negarei. Isso é o relacionamento de Nossa Senhora com Cristo. É por isso que nós pedimos as coisas para Nossa Senhora. Porque o que a rainha, o que a mãe do rei pede para o rei, ele não nega para a mãe dele. Essa é a base bíblica, uma das bases bíblicas mais importantes para a gente entender por que que nós rezamos para os santos. Mas especialmente para Nossa Senhora. É por isso que quem diz, é por isso que as pessoas dizem, os santos dizem, os teólogos dizem, que quanto mais você se une a Nossa Senhora, mais você se apega com Nossa Senhora, mais você vai se apegar com Cristo. Porque Nossa Senhora não tem poder em si mesma. Assim como a rainha não tem o poder em si mesma. Mas ela é unida por sangue. Ela é próxima. Ela é junta com o rei, que é quem tem o poder. Quanto mais próximo você está de Nossa Senhora, mais próximo você está de Deus. E agora, vamos ser bem sinceros. Se o Baitola for rei do reino Baitolagens. E eu posso pedir uma coisa pro Baitolas. E o Baitolas é justo, mas também é misericordioso. Se o Baitolas é justo, eu tô fudido. Porque eu não mereço porra nenhuma. Tem aquela frase antiga, né? Que um cara fala pro outro, eu não gosto de Deus, não acredito em Deus, porque se Deus existe, ele é muito injusto. E o outro cara fala, sim, que bom que Deus é injusto. Porque se ele fosse justo, que bom que ele é injusto. Porque se ele fosse justo e desse só o que a gente merece, a gente tava fudido. Então Deus é misericordioso. Porque se ele fosse só justiça, se ele fosse justiça pura, a gente tava fudido. Mas Deus também é misericórdia. Então, se eu tenho a chance de pedir uma coisa pro Baitolas e ele vai me dar, dependendo do que eu mereço ou não mereço, ou eu posso pedir pra Nossa Senhora, que é misericórdia, é unida com Deus, vai pedir por mim e Deus não nega as coisas pra mãe dele, pô... Sou bobo? Eu nasci ontem? Claro que eu vou me apegar com Nossa Senhora. Então, a gente reza para os santos, porque os santos já provaram em vida que estão unidos à vontade de Deus. Por isso que eles são santos. Se os santos podem rezar por nós na frente de Deus, estão unidos à vontade de Deus, por que você vai se limitar? É claro, reza para o nosso Senhor Jesus Cristo, óbvio. Mas vai rezar só para o cara? Você é bobo? Tem que rezar para todo. Reza para todo mundo. Aumenta suas chances. Diversifica seu portfólio, cara. Tem que investir. Por isso que eu falo. Tem que ter 30 santos de devoção. Um monte, faz um monte. Cara, a gente teve um tempo no sacro. Mas faz muito tempo. Acho que o Viana nem estava lá. Que a gente tinha... O Dex estava. O Dex estava nessa época do sacro, ele vai lembrar. A Nanas também. A gente tinha que limitar a quantidade de santos que a gente botava no final de cada dezena. Mano. Porque senão os caras... Você tava já, Viana? Os caras ficavam 5 minutos falando santo, mano. O cara ficava muito tempo. A gente falava, gente, 5 santos. 5 tá bom. Escolhe aí. A gente ficava aí, tome, e aí e vinha um na cabeça. E às vezes o Viana falava um santo. Eu pensava lá, sabe, 10 santos. E o Viana ia lá e falava um santo. Eu falava, caralho, é verdade, o santo do Viana é da hora. Pronto, eu já tenho 11 santos. Se eu tô no quinto. O cara que fazia a quinta dezena. O cara começava com 10 na cabeça e já tinha, no final ele tinha 30 já. Também quero. No final ele tinha 30 santos, mano. Não dava. A gente tinha de botar um limite nas coisas ali. Mas tá certo, tem que ser assim. Tem que ser assim, você tem que se apegar com o máximo de santos possível. Porque não só você vai... Lembra? Olha como tudo o que eu tô falando faz sentido numa coisa só. Quanto mais santos você se apega... Mais santos você lê a história e você se apega com o cara e você faz amizade com ele, eu sempre se referi aos santos como, gente? Como eu sempre me referi aos santos? Os nossos amigos, não é? E o que eu falei que São Tomás de Aquino diz aos nossos amigos? Os nossos amigos são aqueles que querem ver o nosso bem, ficam felizes de fazer o bem pela gente. E nos ajudam a fazer cada vez mais o bem e cada vez melhor o bem. Se isso não é a definição de um santo, eu me fodo. Eu sou uma Yamaha. Sério. Isso é amizade. Você ter amizade com um santo é isso. Você vai se espelhar nesse santo cada vez mais. Só Deus sabe a quantidade de merda que eu deixei de fazer na minha vida. Pensando naquele negocinho que já foi... Que era moda um tempo atrás. O que Jesus faria? Mas eu penso isso, que eu tenho vergonha. Se eu penso o que Jesus faria na minha situação, eu me mato. De vergonha. Eu morro de vergonha de dentro pra fora. começa a suar sangue. Então eu penso várias vezes, mano, o que que São Bento faria no meu lugar? Ele falaria assim comigo? Ele falaria assim com a minha esposa? Ele trataria a minha mãe assim? Ou a mãe dele assim? Ele faria o que eu tô planejando fazer? Então, pensar nos santos como seus amigos e ter vários santos como os amigos vai te tornar uma pessoa melhor. Red, isso que você faz, esses problemas que você está passando dentro da sua casa, não estou dizendo que eu entendo, tá? Problema só existe porque os dois lados são problemáticos. Mentira, isso é mentira, que eu falei é mentira. Mas é normalmente, comumente, os dois lados são problemáticos. Tá? Normalmente os dois lados são problemáticos. O jeito com que você tenta estourar com a sua família. Se quando você está estourando com a sua família tivesse Santa Giana na mesma sala, como que ela ia pensar de você? Você entendeu? É, cara, é uns exercícios que a gente pode fazer de próprio punho. Não custa nada a gente adotar um negócio assim. Meu, Santa Giana é minha amiga. Quando chegar no fim da noite, que eu vou fazer a minha reflexão, eu vou rezar e vou conversar com Santa Giana, que eu já falei pra vocês, reza conversando com os santos, conversando com o seu anjo, como fossem seus amigos. No final do dia, tem o grupo de zap de vocês, e você vai falar, hoje eu fiz isso e aquilo, e os caras vão responder pra você, o que você fez. No final do dia, você vai falar pra Santa Giana como você agiu, como ela vai reagir contigo. Como que São Bento vai reagir comigo? Como é que ele vai me tratar se ele ficar sabendo que eu gritei com minha esposa por besteira? Que eu fui mesquinho com ela. Puta, ela comeu um doce que tinha na minha geladeira e eu vou ficar de passiva agressividade com ela. O que São Bento ia dizer pra mim se ele ficar sabendo do bagulho desse? Isso é coisa de adulto? Isso é coisa de gente que quer o bem da própria esposa? Vê, eu estou dando um exemplo, cara, muito simples. Às vezes, o seu parceiro, o seu amigo, seu familiar, a pessoa que você mais convive, a pessoa te dá no saco. Cara, vocês são duas pessoas diferentes. Então, às vezes, minha esposa faz uma coisa e eu já cansei de falar daquilo. E ao invés de eu brigar com ela, eu vou ficar, tipo, de indiretinha. Eu vou virar pro meu filho e falar, nossa, porque sua mãe não faz as coisas direito. Olha que coisa ridícula. Como é que eu vou encarar minha esposa, que é a pessoa que eu jurei amar a vida inteira, mas ou tanto quanto isso, como é que eu vou rezar pra minha avó no fim do dia, gente? Como é que eu vou rezar, contar pra minha avó, deixar minha avó saber que eu fiz um bagulho desse? Então, quando a gente tem amizade com os santos, é uma responsabilidade do caralho. É muito bom ter amizade com o Santos. Mas é uma responsabilidade do caralho que a gente tem. Porque a gente está montando um grupo de amigos onde todo mundo é melhor que a gente. E porque todo mundo é melhor que a gente tem que tentar chegar no nível que eles estão nos ajudando a chegar. Se você tem um grupo de amigos e você não tenta se tornar melhor daquele grupo, se os amigos são melhores que você, e você não tenta se jogar melhor, você não é amigo dos caras. E se você tem um grupo de amigos e os seus amigos não querem te ver melhor, não querem te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, eles não são os seus amigos. Acho que foi o Presidas que falou que ele estava ouvindo a aula, não me lembro que aula que era, que eu estava falando de vocês nunca deixarem ninguém tirar sarro, menosprezar a dor que vocês sentem. Porque só vocês sabem da vida de vocês. Eu dei o exemplo do animalzinho, do pet. Nunca deem moral para uma pessoa que quando você perde um pet, aquela pessoa vai falar, ah, meu, é só um bicho. Ah, ele não tinha alma mesmo, ele desintegrou, nem conta mais. Essa pessoa não pensa com carinho de você. Porque a dor que você sente é real. Vocês vão lembrar do grande caso que eu fiz, o tamanho do espaço que eu dei na aula, quando eu falei, quando Cristo chora, porque as pessoas estão tristes que Lázaro morreu. Deus sabe que Lázaro vai morrer, Deus sabe que ele vai ressuscitar Lázaro, e Deus sabe que Lázaro morreu por um bom motivo. E mesmo assim, Deus chora. Porque ele sente a tristeza daquelas pessoas. O amor que aquelas pessoas tinham pelo amigo dela. Se vocês têm um amigo que não consegue ter o carinho, a ternura contigo, de entender a sua dor, aquela pessoa não é seu amigo. CBB, eu acho que você não está ligando o lé concreto que eu estou falando. Eu nem quero entrar se CBB, se BBB vale a pena ou não. Mas se você considera que BBB é nocivo para as pessoas, é sua obrigação aloprar. Porque senão você não é amiga da pessoa. Porque aí você vai estar prevaricando na sua chance de tornar a pessoa melhor. Minha esposa assiste o BBB. Dia desse tava zoando o Dex lá no grupo, que minha esposa gosta da Ana Paula Renault. E ela não gosta da pessoa Ana Paula Renault. Ela fala, sem a Ana Paula, esse programa seria uma merda. Então, eu vou torcer para a pessoa que deixa o programa divertido. Ela é uma filha da puta, ela é uma esquerdista, ela é insuportável. Mas sem ela, o programa é chato. Então, eu vou ter que torcer para ela, pô. Senão, por que me importa ver a bosta do programa? E ela fala essas coisas, eu ouço, não sei, do jeito que... mas você entende... Eu não vou falar pra minha esposa, não, você está dando parte pro capeta que você está assistindo Big Brother Brasil. Não, porque minha esposa assiste pelo entretenimento, ela sabe separar muito bem quando ela pega e desliga o iPad dela e foda-se, ela nem pense mais Big Brother. Mas tem gente que gasta tempo útil do dia dela pensando em Big Brother. Aí não. As pessoas, às vezes, elas têm que se ligar que nem todo mundo é host. O Dex, a Nanas, o Loen, eles têm uma situação em que eles gastarem tempo, e tempo útil da vida deles, pensando, falando, votando em BBB com nós, é o trabalho dos caras. Se você... deixa de trabalhar pra estar tá assistindo BBB, discutindo BBB com os outros. Não, vai dormir, mano. Pelo amor de Deus. Exato, Dex. Não é trabalho porque você ama, né? Você ama o que você faz. Há uma coisa que você ama que você não trabalhar nenhum dia na sua vida. Bonito. Tá vendo, ó? O maior host que existe. Porque ele ama o bunker. Como é que eu não vou defender os hosts? Eu falei pra você, né, Dex? O Gregório aprendeu a falar judeu? Porque eu sempre falo assim, ah, eu amo Gregório, Gregório é demais, senhor Gregório, não vivo mais, lá vem o Dex muito judeu. Eu sempre falo, lá vem o Dex muito judeu. E ele fala, judeu! Ele aprendeu a palavra judeu por causa da música do Bunk. Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras. Daqueles marcos, assim, as 50 primeiras palavras. Uma das 50 primeiras palavras do Gregório é judeu. Por causa da música do Bunker. Gente, vocês não lembram, eu ainda estou dando aula para vocês, tá? Deixa eu só terminar. A gente está terminando o ponto da aula, depois vocês fazem suas perguntas. O coitado do sommelier, já levantou a mão dele, mano, acho umas 5 vezes. Mas porque eu preciso terminar, senão eu me perco mais, porque eu já estou perdido aqui. Ah. Então, vocês precisam entender isso que eu tô falando? Como vocês não podem se isolar na vida da fé de vocês. Vocês não podem se isolar na vida da fé de vocês. Vocês não podem deixar de conversar com os santos. Vocês não podem deixar de pedir as coisas para Deus. Vocês precisam pedir, gente. Pedir. A gente já leu aqui aquela parábola da viúva e do juiz. Foi o Dex quem leu, inclusive. Tava falando do Dex agora. O Dex leu a parábola da viúva e do juiz. Eu já falei para vocês de Nossa Senhora das Graças. Vocês precisam pedir. Pede as coisas para Deus. Se não for do agrado de Deus, ele não vai te dar. Se você tiver de palhaçada, igual o Lucas 2 estava no grupo, se o Lucas 2 faz uma oração perguntando para Deus aquilo que ele perguntou para mim no grupo, no outro dia ele vai pegar a varíola do macaco. No outro dia. De castigo divino. Se vocês não pedem as coisas para Deus, não é que Deus não vai te dar nada. Mas lembre-se. A Bíblia tem uma imensidão de facetas. Se vocês começar a pensar simbolicamente também. Tá? Nós somos humanos. Nós somos nascidos de homem, como nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Nascidos de mulher, no caso. Nós somos nascidos de mulher, como nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. E o primeiro milagre público de Cristo foi a pedido de Nossa Senhora, que é humana, que é uma criatura, que é abaixo de Cristo. Ele fez porque ela pediu. E ela não pediu por ela. O primeiro milagre público de Jesus, Nossa Senhora pede, não por ela. O primeiro milagre público de Jesus é ela intercedendo por outra pessoa. É a mesma coisa que ela faz no céu até o fim dos tempos. Ela está intercedendo pelos outros. Ela não falou, filho, me dá dinheiro. Ela pediu, filho, o casamento deles vai ser uma bomba. Por favor, cuida deles, ajuda eles. Mas mãe, minha hora não chegou. Eu sei, meu filho, mas cuida deles. Eu estou pedindo. Olha a situação deles. Eu estou me compadecendo das pessoas desse casamento. E ele foi e atendeu Nossa Senhora. É isso. Gente, rezar para os santos é as bodas de Caná. É pedir as coisas para Deus através de Nossa Senhora, através dos santos. Que se for do agrado de Deus, Deus vai fazer. Se Nossa Senhora não pede, está muito óbvio que Nossa Senhora não pede, Jesus não ia fazer. E não é que ele não ia fazer porque não é do agrado dele que a festa tivesse vinho. Mas ninguém pediu. Ele não vai sair do lugar dele para fazer um milagre público se a hora dele não chegou. Ele fez, ele saiu do lugar dele que Nossa Senhora intercedeu. Intercedeu por quem? Pelos noivos. Nós somos os participantes da festa. Nós lemos agora no Apocalipse. Nós lemos agora em... Ah, no Mateus não foi isso. Mas a gente leu em Apocalipse. Nós somos convidados na ceia do Senhor. No banquete do Cordeiro. Nós somos os convidados da boda de Caná que vão ficar sem vinho. E Nossa Senhora intercede junto a Deus. E nós não ficamos sem o que nós precisamos. Porque Nossa Senhora pediu pela gente, intercedeu pela gente junto a Deus. Isso é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos, a igreja militante, a igreja penitente, a igreja triunfante, em união, somos um, é um rezando pelo outro, um cuidando do outro, todos pedindo a Deus que os nossos sacrifícios, as nossas necessidades, às vezes até as nossas vontades, sejam aceitas por Deus, que Deus nos dê a graça, a proteção, o emprego, o dinheiro, a saúde, a capacidade, a paciência, a força, a ternura, o carinho, o entendimento, tudo que a gente puder pedir para Deus. E em troca, a gente promete para Deus amar Ele sobre todas as coisas. A gente vai ter aula sobre os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente promete amar os outros como Deus nos amou. E o que que isso significa? Fazer sacrifício. Jesus não fez um sacrifício, o sacrifício supremo por nós. Nós temos que fazer sacrifício pelos nossos irmãos que estão no purgatório, pelos nossos irmãos que estão aqui. Apesar de ser minúsculo, eu amo dar o catebanker. É muito bom dar o catebanker. Mas é um sacrifício que eu faço. Eu podia estar fazendo outra coisa. Minha esposa já desligou todas as luzes da casa. Eu estou aqui para num breu. Porque ela já foi dormir. Eu não falei com ela. Ela estava cansada. O bicho acordou cedo. E eu faço isso por quê? Porque dar o catebanker para mim é essencial. Diferente do que certos judeus filhos da puta disseram lá no começo do... E ananas e cariocas filhos da puta disseram lá no começo do bunker que eu ia dar duas aulas e ia desistir, tá? É muito importante o catebanker pra mim. Aí na próxima aula eu já não venho mais. Não, tô brincando. É muito importante o catebanker pra mim. E é um sacrifício que eu faço. É uma coisa que eu estou tirando do meu tempo, da minha vida, para poder ajudar vocês. É pequeno, como eu falei. É um sacrifício pequeno, porque eu gosto de estar aqui. Então não é assim, nossa, que sacrifício. Mas é um sacrifício que eu faço, é coisa pequena. Vocês também têm que fazer um pelo outro. Vocês têm que fazer um pelo outro. A usuário, estando aqui, ela é obrigada a rezar para que o Red encontre um emprego. O Red, estando aqui, ele é obrigado a rezar para que o Baitola passe no concurso. O Baitola, estando aqui, ele é obrigado a rezar para que ele se cure da homossexualidade, do vírus HIV. Todo mundo aqui tem de cuidar um do outro, pensar um no outro. Como nós temos de pensar nas almas do purgatório. Como os santos no céu pensam na gente. Mas os santos têm muita gente para pensar, mano. A gente tem que pedir as coisas para eles. A gente tem que demonstrar. A gente tem que ir ao encontro deles. E eles vão vir ao nosso encontro. Do mesmo jeito que se a gente vai ao encontro de Deus, Deus vem ao nosso. Mais uma vez, qual é a parábola mais incrível, mais rica, mais interminável? A parábola eterna da Bíblia. É a parábola do filho pródigo. O pai está esperando, ele tá pensando dia e noite, quando é que meu filho volta? É só o que ele quer que o filho volte. Mas ele não vai atrás do filho. Por que que o pai não foi buscar o filho no prostíbulo? Por que que o pai não foi buscar o filho na zona, na casa, na boca, fumando crack lá? Porque o filho dele tem livre-arbítrio. Na festa da faculdade. Na cervejada do Lucas 2. Por que ele não foi buscar o filho dele lá? Porque nós temos livre-arbítrio. Nós precisamos ir ao encontro de Deus. Se nós vamos ao encontro de Deus, é impossível que ele não venha ao nosso. Que ele não nos receba. Nós não tenhamos uma festa, um prêmio, uma coroa, uma vitória. Mas a gente precisa ir até eles. A gente precisa, para fazer amigo, né? Hoje em dia, para a gente fazer amigo, não é igual quando a gente é criança. Quando a gente está criança, tem um menino na porta, na nossa calçada, pergunta o nome dele e fala, seu tênis é azul, meu também é azul, já é seu amigo. Qual é o seu refrigerante favorito? O meu é Fanta, o meu também. É melhor amigo já. Hoje em dia, a gente tem que ir ao encontro das pessoas para fazer um amigo. Red, você fala, eu não tenho amigo. Eu também não tenho amigos no mundo real. Meu amigo é minha esposa, meu filho. O meu filho é meu melhor amigo. E eu nem digo isso assim, de um jeito triste. Eu conheço pessoas que eu posso sair, até o Grab e o Dex não deixa mentir, moro, os dois moram perto de mim. O Chebunker todo, né? E eu prefiro passar tempo com meu filho do que passar tempo com outras pessoas. Meu filho é meu melhor amigo. Mas eu sei que por muito tempo eu não arrumei amigos na vida real, digamos assim. Porque eu não fui ao encontro das pessoas. Porque eu não quis. É culpa minha que eu não tenho amigo. Eu não sinto falta também. Eu sempre fui na minha, sempre fui fechadão. Sempre fui meio trouxa nesse sentido. Mas eu não posso culpar ninguém que eu não tenho amigo. Eu não vou ao encontro dos outros. A vida não funciona assim. Se você quer ter amizade com Deus, você tem que ir ao encontro de Deus. Se você quer ter amizade com os santos, você tem que ir ao encontro dos santos. Sim, Bertolas, porque aqui eu vou ao encontro de vocês. Mas eu tô falando assim, na vida real. Eu não gosto, eu gosto de ficar na minha casa, não gosto de sair. E difícil fazer uma amizade sem você sair da sua casa, né? É isso que eu tô dizendo. Mas a gente precisa ir ao encontro dos santos. A gente precisa rezar pros santos. A gente precisa conversar com os santos. A gente precisa saber a história dos santos. Santos, a gente precisa ter essa amizade. A gente não tem como ter amizade com uma pessoa sem conhecer ela. Lembra aquela frase que eu já disse várias vezes sobre Deus? A gente não tem, é impossível amar o que a gente não conhece. É impossível amar a Deus e não sem conhecer a Deus. É impossível você ter amizade com uma pessoa e não saber nada dela. Eu não sei quase nada do Dex. Eu sei algumas coisas do Dex. Certas coisas eu não sei sobre o Dex porque eu não me interesso. Não me interessa saber onde ele mora, o nome dele, profissão dele, quantos filhos ele tem. O que me importa? Não muda a minha relação com o Dex. Mas certas coisas mudam minha relação com o Dex. Saber se o Dex é boa pessoa, se o Dex é cristão, saber se o Dex é um cara que ajuda os outros. Eu sei que certas coisas eu sei sobre o Dex. Eu não tenho como ser amigo das pessoas sem conhecer nada delas. Na vida real, eu tenho preguiça de saber as coisas das pessoas. Então eu não posso culpar ninguém sobre isso. A mesma coisa na vida de oração. A mesma coisa na vida... Na sua amizade com os santos, a mesma coisa na sua amizade com Deus, a mesma coisa na sua amizade com a Nossa Senhora. A gente vai ter uma aula específica, tá, sobre a reverência que a gente deve aos santos e a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês conversarem com Deus como se fosse seu amigo, vocês sabem disso, mas é importante que eu fale essas palavras. Vocês conversarem com Deus como se fosse seu amigo não significa não ter respeito e medo por Deus. Você precisa ter respeito e temor a Deus. Porque Deus é Deus. Nós estamos no grupo MC Daniel de Catequese do Bunker. Já batizei, igual que os caras batizam, morre um militante do PT e os caras dão o nome do militante para os grupos. Mas... Sim, Bertolas, mas eu estou dizendo, você reza pro seu anjo da guarda como se fosse seu amigo. Beleza. Você não pode, por causa disso, esquecer da hierarquia das coisas. Você não pode tratar Deus com desrespeito. que é diferente de irreverência. Eu, várias vezes eu brinquei com você, com o usuário, com o Red, que são os que... Você eu tenho um pouco mais de intimidade, mas, por exemplo, com o usuário, com o Red, com o Solon, e no meio da brincadeira eu falo, gente, se vocês não querem que eu faça essa brincadeira com vocês, eu paro. Eu uso de exemplo para poder ajudar na aula e tal. Porque eu não quero desrespeitar vocês. Eu estou sendo irreverente com vocês. Mas eu respeito todo mundo que está aqui. E a gente vai combinar alguma coisa, né? Mas eu respeito todo mundo que está aqui. Eu não é porque eu quero ser irreverente, amigo de vocês, que eu quero desrespeitar vocês. Quando vocês rezarem para o seu anjo, para os santos, para Deus, vocês conversem com ele como vocês conversem com um amigo. Mas não esqueçam com quem vocês estão conversando. É só isso. Se vocês tiverem noção que vocês estão conversando com o anjo da guarda, com os santos, com Deus, com Nossa Senhora, vai ficar tudo certo. Vai ficar tudo certo. Porque eu confio que vocês não vão se passar nesse sentido. Eu estou certo. Só não esqueçam isso. Só não percam a perspectiva da coisa. E como é que a gente vai ao encontro de um santo, Edson? A gente reza pro santo. Todo mundo agora, não precisa me falar todo mundo, mas quem quiser falar no chat pode falar, vai pensar no que vocês estão passando na vida. Às vezes você não tem nenhum problema específico, mas você quer ganhar mais no emprego, ou você quer arrumar um emprego, ou você tem um problema familiar, ou você tem um problema de calvície, ou você tem um problema de ser broxa, ou você tem um problema de gota, ou você tem um problema de fala, você tem um problema amoroso, você tem um problema de autismo. Pensa um santo para vocês se apegarem com ele agora. Tá? Pensa um santo para vocês se apegarem com ele agora. Se vocês não souberem o santo, daqui a pouco a gente faz mais um... A gente vai fazer um bingo aqui, tá? Um bingo da amizade. Mas então, pensem o problema de vocês. Fala para mim qual é o seu santo, Red. Não precisa falar seu problema, fala o santo. Santa Gema? Perfeito. Red, vou chamar você para conversar aqui em cima. Oi, hello. Olá. Olá. Red, vim avisar que você está banido. Tá? Eba! Ó, você vai hoje, começando hoje, você vai rezar a novena a Santa Gema Galgani. Então, uma novena, ela é nada mais, nada menos do que você rezar por 9 dias seguidos para um santo em alguma intenção específica. É isso. Uma novena é isso. Em jeito muito resumido, uma novena nada mais é do que você vai rezar orações específicas para um santo específico por 9 dias seguidos. O jeito mais comum de se fazer uma novena é que começar uma novena onde ela termina no dia do santo. Algumas pessoas acham que isso tem mais valor, porque o dia do santo é um dia importante de amizade com o santo, como se fosse o aniversário do santo, digamos assim. Então, as pessoas terminam no dia do santo. Mas você pode fazer qualquer novena, qualquer época do ano. Qualquer época você pode fazer uma novena. Então Diga, Red, fala. Tem problema se eu fizer mais de uma novena ao mesmo tempo? Tipo... Não. Você não pode fazer mais de uma novena a Santa Gema ao mesmo tempo. É, tô ligado. Você pode fazer para vários santos diferentes. Vai parecer uma das primeiras vezes que eu fui no cinema e a mulher que me deu o bilhete me deu dois. E eu falei pro meu amigo, eu falei, olha só que da hora, ela me deu dois ingressos. Ele falou, porra, parabéns, você vai poder assistir o filme duas vezes ao mesmo tempo, idiota. Então, não pode fazer duas novenas ao mesmo tempo na mesma santa. Mas você pode fazer várias novenas ao mesmo tempo, claro que você pode. Eu não recomendo que você faça isso, porque você vai se perder. É, foi por isso que eu perguntei, eu já tava fazendo algumas e será que não é melhor só continuar com as que eu tenho? Aí depois não, eu faço a problema não tem. Ah, claro, claro, se você tá fazendo tudo bem. Eu tô pegando você por exemplo, porque eu quero explicar o que é uma novena. O Baitola não sabe, tem gente que não sabe. Sim. Boa noite, Prolapso. Boa noite, Prolapso. Como é bom. Nossa, como é bom ter um Prolapso na nossa vida. Então, você vai fazer a novena a Santa Gema Galgani. A novena nada mais é, você vai pegar e vai fazer uma oração. Tem algumas novenas que ela tem orações diferentes para cada dia. Você está ouvindo, Baitola, o que eu estou falando? O Red, eu vou trazer o Baitola para cá, que ele está muito saidinho. Está muito disperso na aula. Oi. Presta atenção, vagabundo. Presta atenção, senta na frente. Presta atenção. Você é São José de Cupertino, né? Isso. Novena. São José de Cupertino. Baitola, você vai fazer novena para São José de Cupertino. Isso. Você vai pegar hoje e você vai fazer uma oração específica para ele. Essas orações é só você fazer igual eu fiz. Novena, São José de Cupertino, você acha. Mas você vai achar outras diferentes também. Não tem nenhuma oficial. Não existe as orações oficiais são as orações que a igreja ensina. O Credo, o Pai Nosso, a Ave Maria, tem algumas. Tá? O Adoro Te Devote, o Veni Crier, o Veni Creator. Tem algumas orações específicas. Num geral, oração é oração. Você vai achar uma diferente da outra. Você pode fazer qualquer uma delas, não tem diferença. Achei aqui. Isso, você joga e você acha. Nenhuma delas está errada nem certa. Mas o que você precisa fazer? Ela tem que ser mais ou menos no mesmo horário do dia. Certo. Elas têm que ser 9 dias consecutivos. E ela tem que ser você tem que fazer uma intenção. Você pode só rezar pelo santo? Pode, mas... Normalmente você faz a novena para alcançar alguma coisa. Então você tem que lembrar de fazer a intenção. E você precisa sempre adicionar as outras orações comuns. Então você também vai fazer o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória, no mínimo. Certo. No mínimo. Então, eu não sei qual página que você abriu. Eu estou no pocketterço.com.br. Eu estou no Padre Alexandre Fernandes. Top, vamos ver essa daí. Vou mandar aqui. Não, tá aqui, eu já achei. É o primeiro do negócio do Google. Isso, esse é o primeiro que apareceu. É que o meu era o terceiro. É porque eu conheço o site do Pocket Terço, eu fui automático. Aí tá aqui. Gloriosíssimo São José de Cupertino, protetor dos estudantes, não desprezei as súplicas que dirigem implorando o vosso auxílio nas próximas estudos. Alcançai-me do Senhor, com verdadeira fonte de luz e sabedoria. Parará. Você vai ler tudo isso. O que é uma máxima? O que é uma jaculatória? Jaculatória, esse nome é meio feio. Pois é, eu pensei. Mas uma jaculatória nada mais é do que uma frase, uma oração curta. Um exemplo de jaculatória muito bom que você pode adotar para sua vida é São José, Pai de Cristo, seja um pai para mim nesse momento. Você pode rezar isso em um segundo a qualquer momento do seu dia. Se, que você tiver uma dúvida do que fazer, você tá passando por uma provação assim, nesse momento, fala, São José, Pai de Jesus, seja um pai para mim nesse momento. Respira. Valei São José. Tudo isso são essas orações que são uma frase só, são jaculatórias o nome. Então é uma oração, entendi, tipo uma frase só. Isso, São José, Pai de Cristo, seja um pai para mim nesse momento. Pronto. Como eu não sei essas orações, né, de cor, eu, por exemplo, hoje eu comecei a trintena. Eu não sabia que os primos estavam fazendo e até perguntei ontem para o Solon. Acompanha o grupo. Acompanha o grupo. Aí eu tive que ler, né? E é assim mesmo, né? Tem que ler, assim. É que, sei lá, para mim era... Isso, claro. Era, você acha que eu sei essas orações de cabeça? Eu não sei. Sei lá. Claro que não, pelo amor de Deus. Acho que eu sei essas orações de cabeça. Tem que ser, você vai ler, normal. Como eu falei, cara, eu tô fazendo, ó, um exemplo pra você. Vou ler o meu... A oração da trintena que eu tô fazendo. Ó amabilíssimo patriarca São José, desde o abismo da minha pequenez e miséria, vos contemplo com emoção e alegria da minha alma, em vosso trono do céu, como glória e gozo dos bem-aventurados, mas também como pai dos órfãos na terra, consolador dos tristes, etc, etc. Essa não deve ser a mesma oração que você tem. Não. Tá tudo bem. Não tem problema. Normal. Ah, o sommelier falou ali, eu costumo pensar e falar, Jesus é meu Senhor, sempre tem uma distração. Você quer outra ejaculatória conhecidíssima, talvez a ejaculatória mais famosa, entre aspas, da igreja, vai de reto o Satanás. Esse é forte, tá? Esse é forte. Eu lembrei porque eu peguei, botei a mão na minha medalha de São Bento aqui, lembrei. É, vai de reto o Satanás, é uma ejaculatória. É que a oração de São Bento é uma oração, né? A ejaculatória é uma frase só. É, pau. Vai de reto o Satanás. Então, a oração que você vai fazer, você vai pegar, você vai ler, só rezado, mas vai separar às 11. Eu conheço vocês, tá? Conheço vocês. Às 11h45 da noite é o horário que eu vou rezar. Eu tô quase esquecendo todo dia, então já vou separar que às 11h50 é o horário que eu vou fazer a ejaculatória. Não tem problema. Eu vou fazer a novena, não tem problema. Separa o horário das 11h52 e você faz a novena sempre nesse horário. Você vai rezar essa oração aí. Eu não sei se os outros dias são diferentes, mas reza na sequência, tá? E aí no final ali, onde está o rogai por nós, São José de Cupertino, rogai por nós, iluminar a estrela. Ó, rogai por nós, bem-aventurado São José de Cupertino. Entre o amém e o rogai por nós, bem-aventurado São José de Cupertino, no meio desses dois, você reza o Pai Nosso, três Ave Marias e o Glória. Certo. Assim, isso em toda a oração, no caso? Ou só no todos dia? Todos os dias. Tá bom. Todos os dias, todos os dias. E é isso. Pai Nosso e três Ave Marias. Isso é uma novena. E o Glória. E o Glória, certo. E é isso. Cara, uma novena é isso. Então, por que o povo faz tanta questão? Por que a novena tem uma posição tão importante na fé? Porque a gente se apega com os santos. Como eu falei, a gente não tem como fazer amizade sem ir até a pessoa que a gente quer ser amigo. Quando você quer uma coisa de saúde, as pessoas fazem uma novena para uma coisa específica. Quando você quer o negócio do concurso, por exemplo, eu não sei que dia vai ser o seu concurso. Ou não sei nem se saiu. Tá lá, ainda, ainda não saiu a data. Mas quando for o dia da prova, eu vou lembrar você 9 dias antes da prova para você fazer uma novena para São José de Cupertino terminando o dia da prova. Certo. Para obter a graça. Então, uma novena é isso. Você vai se apegar com um santo para ter um negócio específico. Isso não é macumba, isso não é loteria, isso não é agiotagem, isso não é venda casada. Você não vai rezar e você vai ter no final. Isso não é garantido, ninguém está te prometendo nada. Entendi. Tá? Qual é o ponto da oração, Baitolas? Uma oração, quando nós rezamos para Deus, nós não estamos rezando para mudar a vontade de Deus. Nós rezamos para que nós nos adaptemos à vontade de Deus. A oração muda a gente, a oração não muda Deus. Quando a gente reza uma novena para São José de Cupertino, para fazer uma prova, para o concurso da Polícia Federal, sei lá, Você vai fazer isso. E São José de Cupertino vai pedir para Deus que você vá bem na prova, que você lembre de tudo, que você chegue no dia e vá super bem, tudo que você estudou. Mas se você não estudar, você não vai passar. É, eu imagino isso. Tipo assim, imagina se você só orar, você também tem que agir, basicamente. Não adianta, você tem que se colocar do mesmo jeito, situação. Do mesmo jeito que o Red pedindo um emprego, se o emprego que ele está pedindo é de gerente do Bahamas Clube, ele não vai conseguir. Deus não vai te dar uma coisa que você não devia estar buscando. Então, é uma via de mão dupla, fortíssima. A oração muda quem você é. Então, quando você reza todo dia uma novena, você faz um compromisso com o santo e com você mesmo ao mesmo tempo. Você nunca vai deixar de estudar, esquecer de estudar, se você está fazendo uma novena para passar no concurso público, ou uma trintena. Do mesmo jeito que o santo não vai esquecer de você, porque você está rezando todo dia, pedindo todo dia. Se o Red faz uma novena, uma trintena, para arrumar um emprego, arrumar uma namorada, ele não vai cair na tentação de falar merda na internet, de resenha, de Red Pill, esse tipo de coisa, porque ele está num compromisso. Ele assumiu um compromisso com o santo. O santo vai lembrar ele desse compromisso e ele vai fazer a parte dele. Chip, ele vai se tornar uma pessoa melhor. Eu tenho que ir lá. Boa noite, Chip. Desculpa. Pra levar o cachorro. Tchau, tchau, tchau, tchau. Isso, sim. Falou, obrigado, Chip. Então, rezar, fazer uma novena, fazer esse tipo de coisa, é nada mais do que assumir um compromisso junto com o santo pra você... não só obter a coisa que você quer, mas você vai se mudar, você vai ser uma pessoa diferente para obter aquilo que você quer. Toda novena, ou 99% das novenas que eu comecei, eu era uma pessoa pior do que quando eu terminei a novena. Porque quando você passa 9 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, um ano inteiro rezando, você pode fazer, entre aspas, novena de um ano inteiro rezando do negócio. Dependendo do tamanho das coisas que você está pedindo, tem gente que faz um ano inteiro rezando pelo mesmo, como se fosse uma novena do ano inteiro. E faz, os caras fazem. Você sai uma pessoa melhor. Porque você está todo dia com um compromisso, que normalmente é o que falta na gente. É compromisso com aquilo que nós estamos pedindo. Então nós estamos fazendo, quem tem TDAH, igual eu tenho, uma das coisas que todo mundo sempre recomenda é quando você vai fazer uma coisa importante, você avisar outra pessoa. Então, tipo, se você deixa para você mesmo tomar conta, você vai pegar e vai largar e vai desistir no meio, mas se outra pessoa te cobra das coisas, aumenta a sua retenção muito mais. Isso é a novena. Isso é a novena. O santo está te deixando, está te lembrando daquilo que você precisa fazer. E você está devolvendo aquilo com a sua fé. Você está pedindo para o santo, me ajuda a continuar sendo essa pessoa. Pede para Deus, para ele ver que eu estou tentando mudar, que eu estou tentando ser merecedor disso. E Deus e Nossa Senhora vão pedir junto ao... E o santo e Nossa Senhora vão pedir junto a Deus para isso, para que você consiga. Então é uma via de mão dupla, como a oração é uma via de mão dupla, como uma devoção é uma via de mão dupla, como a missa é uma via de mão dupla, tudo é uma via de mão dupla. A aula de hoje foi eu fiquei até agora falando do assunto da aula, hein? Alguém tem perguntas além do sommelier? Diga, meu querido. Você me levantou a mão 10 vezes já. Oi. Boa noite. Boa noite. Tenho umas 4 coisas que eu queria comentar. A primeira é que eu tinha visto há um tempo atrás o curso do Padre Paulo Ricardo sobre os 10 mandamentos. E ele comentou assim, que se você se imagina dentro de um estádio de futebol, Maracanã, e aí tá você ali no centro do campo, e você olha para a arquibancada, tem várias versões de si mesmo. Outras que são maiores, outras que não têm calvície, outras que não são barriguda, outras que, sei lá, não tem a... Tem o pé pequeno, a mão pequena, tanto faz. Alguma característica de você que você não gosta. Às vezes o nariz é grande, ou às vezes o olho é meio separado, você é zarolho, não sei, não importa. Independente das versões, tão assim, perfeitas quanto imperfeitas. Diante de tantas opções e diante de tantas coisas que você às vezes reclama, braveja a Deus, você nasceu desse jeito, porque ele quer você exatamente desse jeito que você é. Ele idealizou você assim. Ele ama você do jeito que você é, mesmo da forma que você nasceu, mesmo com esses defeitos físicos, mesmo com essas perfeições. Não só isso, como Deus escolheu a gente para nascer nessa época. Sim. Para nascer na época do flúor na água, de ter plástico na comida, tudo isso. Então, todos esses desafios, nós temos alguma coisa que nós temos o potencial de ajudar a superar, de melhorar. A gente só tem que alcançar esse potencial, tem que rezar para a gente poder saber o que a gente tem que fazer. Mas a gente nasceu numa época de um jeito específico, porque é o que Deus quer da gente. Sim, e aquilo me tocou tão profundamente que, poxa, isso que eu ouvi é melhor do que qualquer coaching, qualquer palestra, qualquer consulta num psicólogo que você poderia ter na vida. Nossa. Aquilo ali foi a maior valorização da vida que eu já vi. Mas é que é uma barra muito baixa também, né? Que é muito ruim psicólogo no geral. Sim. Outra coisa, deixa eu ver. Em relação à morte, a morte é algum tipo de entidade, é uma coisa? A gente já foi pra 200%. A gente falou um negócio super bonitinho. Tá, e agora? Pra morte. A morte. Fala. Se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem, que eu posso estar lembrando de coisa que não existe. Mas tem algum trecho na Bíblia, se eu não me engano, relacionado a Jesus falar com a morte, falar que ela não tem poder, ela não terá poder, ela não tem poder, porque ele pode trazer de volta os mortos, ela não terá mais poder quando ele trouxer vida aos justos. Ele se refere à morte, assim, como um conceito ou como um tipo de entidade, um ser maligno, um tipo de demônio, alguma coisa assim? Não. Ele fala com a morte como... Como é que eu vou dizer? A morte não é uma pessoa. Não existe uma morte personificada, se é o que você quer dizer. A morte, quando ele fala da morte, um exemplo clássico que eu posso dar é quando ele fala Esqueci agora qual a parte. Que você disse que ele fala exatamente com a morte. Mas São Paulo fala, morte, cadê a sua vitória? Morte, cadê o seu ferrão? Ele não está falando da morte personificada. Ele está falando do efeito da morte sobre a gente. Porque a morte, para nós, ela... O simbolismo da morte pra gente sempre foi o fim das coisas. A morte deixa de significar, a morte deixa de ser deixa de ter um significado maligno para ter um significado benigno com Cristo. Lembra, eu falo uma frase nas aulas, quase toda aula eu falo essa frase em algum contexto diferente. Cristo faz nova todas as coisas. Uma das coisas que Cristo muda e faz nova é a própria morte. Antes, a morte significava algo ruim, significava o fim, significava uma derrota. Depois de Cristo, a morte significa uma vitória, significa algo bom. Até nisso, o poder do sacrifício de Cristo na cruz é tamanho que até a própria morte ele ressignifica. Então é isso que significa que ele venceu a morte. A morte não é mais você dormir para a vida, mas acordar para a verdadeira vida. Você não está mais agora perdendo a vida, mas está ganhando a vida verdadeira. Você está ganhando uma vida eterna. É assim que ele derrota a morte. Ele ressignifica a morte. Antes a morte era uma coisa. Antes a morte era a perda da vida. Antes a morte era dormir. Antes a morte era o fim. Agora a morte é o começo. Agora a morte é a eternidade. Agora a morte é a própria vida. É assim que ele derrota a morte. Entendeu? Entendi. Outra coisa. Ano passado, na quaresma, eu tive um problema que, assim, a vida toda eu fui ateu, né? Não, na verdade, teve uma parte da vida, né, que toda criança é instruída a rezar e tal, mas às vezes por uma falta de uma constância ali, colocar às vezes numa catequese mais cedo, a pessoa acaba se tornando ateia, agnóstica, entra nessas bobajadas. E parece que, assim, quanto mais você nega a existência do sobrenatural, quando você se converte, mais a falta de você, sei lá, ver um vulto, ver coisa estranha acontecendo, mais acontece para testar a sua fé. Sabe, o demônio, ele não se revela mesmo na sua vida. E durante essa quaresma, eu comecei a rezar a novena de São José. Pra, acho que, pedir, né, mudança na minha vida. E eu lembro, assim, de no começo eu não estar rezando com tanta devoção, tanta fé, tanta empolgação que eu precisava. E conforme os dias foram passando, acho que eu fui mudando no processo alguma coisa internamente, não sei. E você sabe, dia... sim, eu acabei de falar, a oração muda a gente. É isso que estava acontecendo contigo. Houve um dia em que eu acordei com uma extrema indisposição para fazer qualquer coisa. E eu só tinha uma coisa para fazer. Passar pano na casa. Varrer e passar pano, se eu não me engano. O básico. Isso, qualquer um faz isso. Né? E aí, eu tava com uma fraqueza, uma indisposição. E aí, eu tomava sol, sentia que melhorava um pouco. Comia alguma coisa, melhorei um pouco. Aí eu começava a fazer atividade e piorava. Aí eu pensei, não, vou rezar alguma coisa. E quando eu tentava rezar, mais difícil ficava ainda. Pensei, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, não é possível. E eu comecei a entrar em cálculo com o pessoal aqui que tá aqui nesse grupo, né? E aí eles rezaram comigo, né? A gente fez leitura da palavra ali, deram alguns conselhos para mim, e eu comecei a sentir muita dor na coluna e nos joelhos. Eu tenho desgaste no joelho esquerdo, por levantar sobrepeso, por burrice minha. Só que eu tava sentindo dores muito fortes nos dois joelhos e nas costas. Sendo que eu nunca tive problemas nas costas exatamente, dor crônica. Eu pensei, eu só posso estar tendo um ataque espiritual, eu não tô sabendo. E aí eu consegui realizar, né, a tarefa, limpar, passar o pano ali. Claro que foi assim, digamos que nas coxas, não foi com o rigor necessário, mas eu consegui terminar. E eu senti que quando eu dormi e eu descansei, eu senti um desgaste que não era exatamente físico, parecia que era algo além disso. E eu queria perguntar isso pra você, se você já viu algum relato disso, se é coisa da minha cabeça mesmo. Alguém aí É que o Renoir não tá aí. O Renoir também não acho que não ia servir pra isso que eu tô querendo perguntar. Você sabe o que eu perguntei, ô doida? Como a carioca é foda, né, mano? Eu ia perguntar se algum de vocês já foi num retiro de oração. Cara, retiro de oração é mais ou menos isso que você está falando, sommelier. Você acorda e, mano, só o que você faz é rezar e você vai dormir, mano, parecendo que você fez 10 provas de cálculo. Você vai dormir zoado, zoado da cabeça. Às vezes até do corpo. Você vai dormir zoado. Porque rezar não é fácil. Eu já falei pra vocês isso várias vezes. Rezar não é fácil pra gente que não tem costume. E rezar quando a gente não está em amizade com Deus, eu não sei da sua situação, tô te falando que é isso, tá? Rezar quando a gente não está em amizade com Deus é um sacrifício do caralho que a gente faz. É heróico. Quando a gente está sob a insídia do demônio, a gente vai rezar. A gente faz isso a contragosto do demônio. O demônio, obviamente, não gosta de ser contrariado. Quem gosta, né? Mas o demônio não gosta de ser contrariado. Então a gente faz isso contra a vontade do demônio. Não é moleza fazer isso. Eu não duvido nada. Eu não sei dizer do seu joelho, das suas costas e tal, mas eu não duvido nada que você foi deitar com a cabeça cheia, que você passou o dia inteiro tentando rezar, quando tudo que o demônio menos queria que você fizesse é rezar. Cara, a novena é um baita de uma experiência, porque... mas são só 9 dias. Só 9 dias. E você vai falhar 1 ou 2 dias. Mano, essa trintena, eu tenho um negócio aqui anotado. Eu já perdi 3 dias da trintena. 3 dias. E aí, uma dica pra vocês, tá? Quando você perde um dia da trintena, por exemplo, da novena, não para. Faz o próximo. E aí, no último dia, você reza 2. Você reza 3. Sei lá, você reza os que você faltou. Reza o último dia que você faltou. Tá? Você pode, sim, parar e começar tudo de novo. Você pode, nada te impede. Mas se é, por exemplo, como a trintena de São José que a gente está fazendo, ela vai acabar no dia de São José. E aí meio que perde o propósito nesse sentido, né? Então, aí no último dia, eu vou ter que rezar 4 vezes. Até agora, não sei, quando chegar no dia 30, você não vai estar devendo 10. Mas, porque, qual é o ponto? O ponto é, eu estou tentando manter uma constância de uma coisa tão simples quanto a trintena. E, cara, todo dia é uma merda diferente, mano. Todo dia é um rolo diferente que a gente tem que a gente passa. O que acontece que faz as coisas? As provações do demônio não são brincadeira. Não são brincadeira. Eu sei que é muito comum pra gente ficar pensando: ah, esses negócios do demônio, a gente vem aqui assistir a aula do Chip, e aí a gente entende na cabeça, mas continua com aquele ceticismo. Cara, eu vi uma frase dia desses. Acreditar em Deus e não obedecer a Deus é exatamente o que o demônio faz. É isso, o demônio é isso. O demônio acredita em Deus e não obedece a Deus. Então, quando você faz uma promessa, você faz um compromisso com Deus, e você vai falhando ao longo dos dias, normal, você está sob pressão do demônio. Se você larga a mão da sua oração, da sua vida de oração, da sua fé, de ir na missa, de se confessar, por causa disso, parabéns. O demônio fez você ficar, você agora é igual ao demônio. Você acredita em Deus, mas você não vai fazer nada sobre isso. Vai viver como se não importasse mais. Parabéns. Então, viver sob a insídia do demônio, o ataque do demônio, essa é a grande pegadinha, esse é o grande pulo do gato. A gente não pode deixar se desanimar, não porque a nossa animação valha de algo, mas porque desanimar da vida com Deus é se equiparar a um demônio. Então, o John perguntou ali, só pode compensar no último dia ou pode rezar mais de um dia do último dia? Você pode, cara. Você pode hoje rezar, vamos supor que você está devendo 4 dias da trintena. Reza hoje 2, amanhã 2, amanhã 2, amanhã 2. Pronto. Matou. O que você não pode é largar de mão. Eu estou te dando os parabéns, com outras palavras, sommelier. Porque você passou o dia inteiro desanimado e faz, e sente, e cai, e vai, e não sei o que e tal. E mesmo assim, você no fim do dia você conseguiu rezar, foi dormir todo fudido. O demônio deve ter ido dormir fudido da cabeça, com a raiva de você do caralho. Que bom. É, outra coisa que eu percebo é, quanto mais eu me inclinava à intenção de fazer a confissão, mais eu era atormentado psicologicamente. Ficava remoendo o passado. Quando eu ficava Eu acho que você estava atormentado porque você fez call com o Red. Call com o Red. Como é que você fala mesmo? Estado de acia, que a alma não tá nem aí para o que tá acontecendo com ela? Acídia. Acídia. Quando eu estava em estado de acídia, nenhum tormento, nada. Eu vivia igual uma pessoa normal. Agora, pensava em dar um passo em direção, começava a querer ver o curso. Pensava em ver o curso? Não. Aí lembrava 50 coisas que fez no passado e que acha que vai escandalizar o padre. Sommelier, você... O que você tem perto de você aí? Seu celular tá aí. Ah, eu tenho o guia do terço, eu tenho Bíblia, Eu digo qualquer coisa, não, eu digo qualquer coisa, seu celular ou então você tem um bichinho de pelúcia, qualquer coisa. Ah, eu tô com o celular na mão. Você quer me dar R$500 pelo seu celular? Não, não, ele vale muito mais que isso. Não, eu não tô comprando seu celular. Você vai me dar R$500 pra você ter o seu celular. Não, mas meu celular já é meu. E por que o demônio vai ficar tentando você se você não quer ser amigo de Deus? Que é isso que você falou. Quando você não se importava com essas coisas, você não sentia tentação nenhuma. Pra que o demônio vai ficar tentando você se você não é amigo de Deus? O demônio só... quando a gente sofre tentação do demônio, quer dizer que nós estamos no caminho certo. Se você não está sofrendo tentação do demônio, alguma coisa está errada. Quer dizer que o cara está achando que você está do lado dele, está tudo muito confortável. Chibi, eu vou falar uma coisa agora, mas eu não quero me exibir. Por isso que eu dei uma aula inteira para a gente perceber todas as todas não, né? Mas grande parte dos jeitos que o demônio pode atuar na nossa vida, das coisinhas pequenas, das coisinhas mais ou menos, das coisas grandes. Porque se a gente não percebe nenhum tipo de ação do demônio na nossa vida, é uma coisa errada. O demônio não tenta quem já está do lado dele. Ele não vai gastar a energia dele, ele não é bobo. Chibi, uma coisa que eu vou comentar aqui, mas eu não quero receber elogio nenhum de você, eu só quero um conselho, pessoal do chat. Vou xingar, que... então. Pode xingar, não tem problema. Que eu fui fazer a confissão e uma conclusão que eu tirei é que assim, parabéns, por mais que a gente lindo. Se esforce, fala. Por mais que a gente se esforce pra fazer uma confissão perfeita, às vezes de uma vida inteira, a gente falha, vai ter coisa que a gente vai esquecer, vai ter coisa que no caminho com o motoboy pra ir pra igreja, a gente vai lembrar e vai esquecer. Vai ter coisa que a gente vai lembrar na nossa memória, vai passar batida, a gente não vai colocar. A gente só lembra depois. E assim, eu falei tanta coisa pro padre que eu achei que... deixando com a clareza o erro que eu tava cometendo, eu percebendo o ser humano horrível que eu sou. E o padre me perdoou. E eu senti um alívio. Ué? Um alívio no peito. Voltei rezando. E no dia seguinte eu fui trabalhar com um clima estranho. E todo momento, eu sou uma pessoa que pensa demais. E assim, não é quando você precisa pensar em bobagens para se distrair que isso acontece. Não, você pensa nas bobagens e são tentações. E era tentação a todo momento, só desgraça. E quanto mais eu me esforçava para não pensar, falava mantra, mais vinha na minha cabeça. E assim, eu tinha que cumprir a penitência da quaresma, né, junto com a confissão, que é você fazer um ato de esperança, né, um ato de caridade. E eu pensei, vou deixar de comer o almoço, vou comprar marmita e vou dar um morador de rua. Comprei duas. Entreguei as duas. E você fez o que com a marmita? Eu entreguei a outra pessoa. Ela não tinha nada a me oferecer. Você não entendeu a minha piada, porra. Vocês nunca ouviram essa piada? Não. Ah, eu peguei e comprei uma marmita e dei pro morador de rua. E aí mais tarde eu jantei a marmita. Vocês nunca ouviram essa... Cê, tá, continua. E assim, eu entreguei pro morador de rua, eu não sabia o que dizer. Eu não sei nem se isso é certo, mas assim, que eu sou uma pessoa que pensa demais. Eu pensei, olha moço, eu tô te entregando isso aqui, não é por nenhuma maldade, não tem nada aqui dentro, é só cumprir uma penitência. E eu entreguei pra ele. Porque, sei lá, às vezes a pessoa que tá em situação vulnerável, ela pode pensar que alguém tá fazendo uma maldade com ela, entregando uma marmita, né? Colocando veneno, mano, laxante. Se eu sou um mendigo recebendo isso, eu ia desconfiar porque você falou que não tem veneno nenhum. Aí que eu ia ficar desconfiado. Quem é que me dá uma marmita falando, amigo, não tem veneno, tá? E aí quando eu voltei pro serviço, fiz o ato de... rezei o ato de caridade, né? Em sequência, voltei pro serviço e eu senti um alívio naquele tormento que eu tinha passado na minha cabeça umas horas antes. Então assim, qual o seu conselho? A primeira coisa do que você falou, é uma coisa que eu tentei falar, mas eu meio que desisti quando eu tava escrevendo a aula. Eu tava pensando como que eu faço, mas eu desisti. Porque é indescritível, eu não tenho a capacidade de palavras para explicar o que é se confessar. É um sentimento que eu não tenho como colocar em palavras para explicar. Só você que se confessou agora, você entende o que eu tô falando. Não, eu não tinha como colocar em palavras, é impossível explicar essa sensação de alívio que você sentiu. Uma amiga minha se confessou também recentemente e ela falou que parece que saiu um peso físico das costas dela. Cara, é exatamente isso. Não é exatamente isso, mas também. É indescritível, é impossível você negar a realidade sacramental da confissão, porque não é um alívio de você ter, não é alívio de ter desabafado, não é de alguém ter te ouvido, não é do padre ter sido legal com você, é outra coisa, é uma coisa completamente diferente. Se você não nunca se confessou, se você faz muito tempo que não se confessa, vá. Não tem como colocar em palavras o que é se confessar. E uma vez que você se confessa, você é, naquele momento, o pior inimigo do demônio. O pior inimigo do demônio no mundo inteiro. Então é óbvio que quando você voltou no outro dia, você só viu pedras de tropeço na sua frente. É óbvio. Quando nós estamos em pecado mortal e rezando e tendo vida de oração, mas estamos em pecado mortal, mesmo assim, mesmo que nós estejamos fazendo o máximo possível para agradar a Deus, mesmo assim, a gente sofre poucas tentações, poucos problemas. Quando nós estamos em estado de graça, é que nós vemos como essas coisas não são coincidência. Como tem que ter alguém puxando as cordinhas, fazendo as desgraceiras, botando, jogando as coisas pra gente tropeçar e puxando o tapete, levantando a corda. Não tem como... Os dias após confissão invalidam qualquer tipo de pensamento que não, isso é normal, essa tentação que eu sofro é normal, essas coisas aí é bobeira, acontece todo dia, não acontece, cara. A diferença entre tentação de estar em estado mortal e estar em estado de graça é assim, mano, é de noite. É de noite. Então o que você fez, você, quando você se viu numa situação de estar tentado a cair em qualquer um dos problemas que teve, você foi e fez um sacrifício, você fez uma caridade, você fez um ato de caridade. E lembra, a quaresma, que é o tempo de preparação oficial mais importante da igreja, ela tem três pilares: jejum, sacrifício e oração. Ou, como vocês vão dizer, jejum, oração e caridade. Sacrifício e caridade andam lado a lado. Você praticou, eu tentei explicar isso na aula 1, não sei se você estava. Aqui na aula 2. Ou não gravada, não. Eu falei com... É que o Caio estava falando que ele não gosta de mendigo, eu estava tentando explicar que é normal, ninguém gosta de mendigo. Mas a esmola é importante porque é o que nós ganhamos de Deus. Quando você foi no confessionário e falou para Deus tudo o que você fez, todas as merdas que você fez, e Deus te perdoou, é exatamente o que nós fazemos quando nós damos uma esmola. Nós estamos dando algo de graça que a outra pessoa não merece. É isso. A pessoa não pode dar nada pra gente. Ela não fez nada por merecer. Ela não merece aquele dinheiro. Mas nós estamos dando pra ela porque ela precisa. Só porque ela pediu. Só porque ela precisa. É exatamente a mesma coisa. Tem uma história de uma santa. Eu esqueci qual é a santa, cara. Mas é uma santa ali no leste europeu. Que ela teve uma visão de... Ela teve uma visão de Jesus. E ela contou isso pro padre. E o padre não acreditou nela. E o padre falou: ah, se realmente quem você tá vendo é Jesus, pergunta pra ele qual foi o último pecado mortal que eu confessei na confissão. E aí você me responde. E ela falou: tá bom. Ela voltou um tempo depois e falou: padre, tive outra visão de Nosso Senhor e fiz a pergunta que você me pediu. E ele falou: ah, é? Então qual foi o pecado que eu confessei aquela vez? Ela falou: Jesus respondeu: não me lembro. E aí ele acreditou que ela tinha essa visão de Jesus. Porque é exatamente isso. Quando Cristo te perdoa, ele esquece. Ele te dá o perdão, ele te dá uma nova chance de ser amigo dele. E ele esqueceu, ele apagou da cabeça dele o que você fez com ele. Isso é caridade. Isso é misericórdia. Então, João, você falou ali, não é piada nem meme. Dar dinheiro pra noia, que eu sei que vai gastar com pingo ou droga, não é errado? Se você sabe que ele vai gastar com pingo ou droga, você pode não dar o dinheiro. Você sempre pode não dar o dinheiro. Você sempre pode não dar o dinheiro. O ponto da esmola não é esse. O ponto da esmola é que uma vez que você deu o dinheiro, ele não é mais seu. Então, esse pensamento que você está fazendo, ele é um problema. Por quê? Porque você está colocando condicionantes. Eu não tô dizendo, a sua pergunta é válida, tá? O que você está querendo dizer é: eu estou sendo um vetor para causar um mal a uma pessoa. Eu não devia evitar isso? Eu entendi o seu ponto. Mas você não é obrigado a dar. Se você acha que você não dá por causa disso, tudo bem. Tudo bem. Mas uma vez que você deu, você não pode falar: ó, É pra comprar droga? Senão eu vou te dar. Porque aí você não está dando de boa vontade. Você não está fazendo uma doação, uma caridade. O que, que é a caridade? De novo, a mesma coisa que Deus faz com a gente. Deus, matei, roubei, ensinei coisa errada no Catebunker, falei mal do Red, cuspi no copo do Red, roubei as roupas do Red, botei bosta dentro do sapato do Red. Deus fala, tudo bem, meu filho. Se você está arrependido, eu te perdoo. Ele não diz, por que você fez isso? Você vai mesmo? Você nunca mais vai fazer isso de novo? Claro, você tem que ter aquele sentimento, você tem que ter a vontade de renunciar ao pecado e tal. Mas quando você fala com o padre, ele não coloca condicionante. Ele fala, eu te perdoo. É por isso que isso é uma misericórdia. É por isso que a caridade é um ato perfeito de desprendimento. Se você não vai dar dinheiro pro cara, beleza. Seu direito. Mas se você vai dar para ele, você tem que dar o dinheiro com desprendimento. Você não pode dar e sair pensando, caralho, mano. Era nos últimos R$ 2. Puta, aquele cara vai comprar droga com isso. Porque o seu coração não deu aquele dinheiro. Ele ainda está se segurando naquele dinheiro. Dex perguntou, eu posso dar dinheiro e depois assaltar ele? Claro. É o que se faz em. Não é no GTA. Qual era o jogo? Que você pagava o dinheiro. Skyrim. Você compra a coisa dos caras em Skyrim, mata ele, ou então vai lá e ele vira as costas, você pega e rouba o dinheiro de volta. Pronto, saiu de graça. Panela na Nossa, cabeça do que, cara, né? não vê você roubando. Claro. Você deu de bom coração, mas aí o pecado que você cometeu foi depois. A caridade você fez. Mas você cometeu outro pecado depois, né? Mas a caridade está feita, sim, claro. Peguei de volta mais feliz ainda. Aí você está se baseando naquele parâmetro lá do cookie da bike, lembra? Ah, o cara roubou minha bicicleta, mas ele deve ter ficado mais feliz em me roubar do que eu teria de ter a bicicleta de volta. Então não sei o quê. É o cookie da bicicleta que você está falando. Cara, já deu meia-noite. Então, gente, vamos encerrar aqui. Se ninguém mais tem nenhuma pergunta importantíssima. Tem pergunta, usuário? Ah, tá. Você só queria ficar de papo, então beleza. Ah, pode ficar de papo depois, mas acabar a catequese uma hora, né? Diga, Dex. Eu achava que tinha dia 29 de fevereiro, Viana. Fala pra Michelle que o cowboy jantou Ana Paula, deputada do PT. Tá bom. Ela nem deve ter assistido hoje Big Brother, porque o dia hoje foi corrido. Amanhã eu vou passar o recado pra você. Vou falar pra ela assistir os highlights do cowboy mogando Ana Paula. Posso fazer a última pergunta para encerrar? Pode. Eu tinha ouvido falar que na Suma Teológica, São Tomás de Aquino comenta Tchau, que. tchau. Não, ficar fazendo pergunta de turma teológica aqui não. Já falei que eu não gosto. Não, não, não. Aqui é um lugar, aqui é um boteco. Aqui não é uma faculdade, que não é uma biblioteca. Aqui é um boteco. Depois você me pergunta esse separado, mas o Catebunker eu não gosto de Suma Teológica, de livro teológico, essas coisas. Não gosto. Não gosto, não gosto. Porque eu não estou querendo ser chato com vocês, mas eu acho que mais confunde do que atrapalha. Mais Concordo, confunde do que perdão. ajuda. Mais confunde do que ajuda. Falar de Suma Teológica, essas coisas. São Tomás de Aquino é bom para teólogo. Para nós, a gente tem que achar outro jeito com outras coisas, para santo, tá? Coisa mais comum de explicar. Olha lá, É isso, obrigado. o John, o Solon, uns caras que nunca sabem rezar, falar de Suma Teológica para eles. Isso é pior. Então é isso, galera. O Luco já deu linha no pipa. O Red, sobe aqui. Red. Ah, não. Red, você pode falar? Seu aniversário do seu irmão? Pessoa. Oh, você é uma bicha, hein? Cara, você chama enquanto eu digito, acaba que nega sem querer. Deus do céu. Faça Pai Nosso, Ave Maria, o Glória e a oração de São Bento. Estou pegado. Não. Faz a oração de São José. Procura uma aí e faz uma oração de São José. Eu vou usar a Ave São José que você tinha me mandado. Aqui a Ave São José é muito curtinha. Faz a Ave São José e a de São Bento, então. Vamos jogando por cima. A de São Bento em português, latim. Em português, né, viado? Não pode ler a sua teológica, eu vou ficar lendo em latim pros caras. Lendo em latim pros caras. Tá, vocês tá. São foda. Tá, tá, tá. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amo Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, socorrei principalmente que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Ave José, cheio de graça, Jesus e Maria são convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto de vossa esposa, nosso Senhor Jesus. São José, Pai nutrício de Jesus e da bem-aventurada Virgem Maria, vossa esposa, rogai por nós, vossos devotos, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teus venenos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teus venenos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus venenos. São José, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Santa Gema Galgani, rogai por nós. Estivemos e permaneceremos sempre aqui reunidos. Em nome de um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acabei esquecendo de rezar também a oração do anjo da guarda, aproveitando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se te me confiou. Piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Seguiremos em paz agora. Amém. Só uma coisa, todo mundo que começar uma novena hoje, na próxima aula do Catebunker, eu vou perguntar para ver quem tá no dia 7, ou quem está fazendo ainda, tá? Então, quem for fazer, escolhe hoje, pensa bonitinho, uma novena para fazer. Aí na próxima, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente continua. É muito importante que a gente faça pelo menos uma novena no ano, assim, digamos, para a gente ter sempre o costume de se apegar com um santo. Tá? Então, o nosso... Não! Você precisa fazer agora, nesse minuto, para e pensa qual santo que eu vou fazer, por que motivo, mas é mais fácil, começa uma. Ah, você também está fazendo a trintena, beleza. Eu estou fazendo a trintena também, não vou fazer nenhuma novena nova. Estou fazendo a trintena também. A Quaresma de São Miguel é, puta, é junto com a Trintena de São Miguel, uma das mais fortes que tem. Só que a Quaresma eu acho mais difícil, cara. A Quaresma tem mais tentação do demônio do que a Trintena de São Miguel. É muito forte. É muito doido. A gente pode fazer. Pode fazer juntos. Ah, Odex, também quero que você diga, eventualmente, quando, no seu tempo, lindo, seu tempo, quando que vai ser a Paixão de Cristo. Tá? Aí a gente faz uma, um catebanca especial Paixão de Cristo. Beleza? Não, mas eu quero saber o dia, porque eu tenho que eu quero fazer uma... O Catebank era anterior à Paixão de Cristo. Eu quero que seja especial a Paixão de Cristo, entendeu? Fala, gente. Boa noite. Muito obrigado pelas 5 horas de aula. Vocês, 14 que ficaram aqui. Até o sábado que vem. Lindos.